Pirata 46, sempre à beira do colapso social. Marujos dos Sete Mares, do navio pirata, piratinhos, caolhos, pessoas desabilitadas com pernas de pau. Como vocês estão? Eu sou o Pedro Falcão, estamos aqui numa edição especialíssima, eu diria. Eu já ia falar do Amigos do Fórum, mas o especialista é do navio pirata, porque como eu imagino que grande parte de vocês já sabem, estamos aqui com The True, The Original Amigos do Fórum, não é verdade? OG, né? OG Amigos do Fórum. Então, primeiramente aqui ao meu lado, o Fernando Nucioli, como você está? Olá, Pedro Falcão, e olá aos nossos ouvintes. Estamos de volta depois de... quantos meses? Alguns meses. Porque o último programa que eu gravei foi o da BGS. Foi. Isso foi em outubro. Foi quando queimou a fonte. Foi quando queimou a fonte da nossa mesa. Foi quando a nossa querida sala de imprensa do Exo Center Norte fez o favor de queimar a fonte da mesa de som. Claro. E, portanto, foi um programa complicado. Foi um programa complicado em que a gente ficou fazendo bullying com o Van Depp, da sigla do programa do evento. Do evento, né? Que era... Era sempre Brasil Grande Sujo. E coisas do tipo. Mas estamos de volta. E estou muito, muito feliz de estar de volta aqui com vocês. O que vocês andam fazendo esses últimos tempos? Cara, assim. Meio que. Me matando horrivelmente, assim. Eu estou hustling, sabe? Sabe, hustling? Isso é importante, cara. É, tipo, fazendo um milhão de coisas entre traduzir. Mangá e anime e seriados de adultos com roupa de borracha e máscara com um buraco no olho pra poder enxergar. Cara, entre outras coisas, assim, dentre fazer faxina em casa, pagar contas e coisas do tipo, assim. Então, basicamente, eu tenho me metido com uns projetos grandes aí, e por isso... Daí a minha ausência. Minha ausência. Mas tá. Tamo aí, né? Tamo na luta aí. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Como já nos disse o Grande Chorão, né? Sim, sim, sim. E à frente, o grande Fernando Mucioli, outro grande, Renato Bueno. Do outro lado da bancada. Tudo bem, galera? Muito bom estar aqui de volta falando num podcast, depois de muito tempo, reaprendendo, né, a falar no podcast, acabei de ser corrigido, porque não sei falar no microfone, mas estamos de volta, muito bom aqui receber o convite, rever a galera, tá todo mundo sobrevivendo ao calor, ao colapso social, ao limite, que é o grande tema de hoje, né, temos até um altar de gelo aqui, estamos orando em torno de um altar de gelo, ver se melhora. É a matéria-prima mais preciosa hoje em dia, né? É verdade. E também... a gente tá vendo em tempo real o derretimento das calotas polares, assim, né, cara? Então, estamos simulando. É isso que está acontecendo agora. Sim, né? Sim. Nesse exato momento. Sim. E é ao lado do grande Bueno, outro grande, com um belo cabelo, eu nunca vi você com um cabelo tão bonito. É o grande Marcola. Nosso querido Marcolino está vivo. Fala, galera. Esse é um momento histórico, cara, porque você tá bem, cara. Eu tô bem, cara. E aí, tudo bom com vocês? Com vocês? Como vocês estão? Quanto tempo, né? Quanto que saudades. Tempo, né? É verdade, cara. Eu me meti numas cavernas escuras aí, meio perigosas. Cara, tanto que foi engraçado. Você se ausentou por um tempo. Virei a esquina errada ali, caí nos becos meio sem saída nessa vida. Não, tanto que, literalmente, a primeira pergunta, quando a gente abriu pra perguntas, tipo, nem falaram, tipo, meu Deus, nossa, que surpresa, não. A primeira pergunta foi... E aí, Marcola, pra onde você tava, cara? Antes de qualquer surpresa, tipo, depois embaixo vieram, tipo, nossa, puxa, que surpreendente, vocês vão se reunir pra gravar e tal. Não, aí é o primeiro, e aí, Marcola? Então diga aí, cara, você tem a oportunidade de... E aí, Marcola, onde você tava, cara? Cara, após a sumida do Kotaku, que me retirei do Kotaku logo após o Falcão sair, deu um mês ali de solidão, me senti sozinho e triste naquele lugar, falei, não dá. Mas a gente sabia, né? Foi no distante 2014. 13. Não, foi 14 mesmo. 14 saiu no finalzinho do 13. É verdade. 6 saiu no finalzinho do 13. É. Aliás, grande 6, saudades. É. Saudades. Ele não pôde comparecer, né? Porque ele, pra quem não sabe, o 6 agora é um, como se diz, é barista, um Sim. dono de uma Six, coisa de café. O 6, ele ficou tanto tempo esperando o café. Quero café. Ele pediu café. Demorou tanto que ele resolveu fazer o próprio café dele. Então ele abriu um belíssimo estabelecimento. Exatamente. Aqui no centro de São Paulo, onde ele serve café. Prepara, serve e degusta café. Cara. É o ciclo do herói completo que o Six completou. É o Beluga, né? É o Beluga. Podemos citar nomes aqui. Podemos citar. Café Beluga. O grande Café Beluga ali na Praça Rotary, né? Na Santa Cecília. É um cantinho muito bonitinho, assim. Eu não pude ir, você foi bueno. Eu vi muito em Instagram, mas Instagram. Não fui ainda. Mas pareceu bem firmeza. Pareceu bem firmeza. Mas aí ele nesta vida de... Restaurantour, né? Uhum. Ele mandou um de tipo, puta, tá foda ali, tem que fechar o bagulho mais tarde e tal. E então ele não pôde comparecer. Mas imagina, cara, algum dia, a próxima temporada do Navio Pirata, a gente consegue reunir todos os 5, assim. É, tipo, aí vai virar um negócio tipo Power Rangers unidos, sabe? Aí vai vir o Capitão Planeta. Exato. cara, vai que acontece alguma coisa. Né? Pois é. Evitamos o colapso social. Por exemplo. Mas estamos aqui, Bueno também, o que você está fazendo todo esse tempo? As pessoas também sempre perguntam de você, onde é que está aqui. Pois é, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou... Essa é a pergunta, né? Tentando aprender LOLzinho, né? Jogando LOLzinho aí em algumas horas por semana, tentando aprender. Mas eu estou na Riot Games, ou ainda Riot Games, se você preferir, que é a produtora do League of Legends. Eu estou lá cuidando da equipe de conteúdo, né? Então, tudo que a gente publica de notícias no site, comunicados oficiais, notícias próprias que a gente produz, cobertura de esportes, que é um lado meio quase à parte, né? Mas que entra no nosso site também. Estou lá coordenando nosso pequeno grande time de produtores de vídeo, escritores, redatores e tudo mais. E tá grande, né, meu? Riot tá... Tá, cara. A gente, assim, cresceu bem depois. Quando eu entrei tinha, sei lá, 30 pessoas. Aí a gente mudou de escritório, foi pro escritório próprio, assim, teoricamente. E hoje a gente tem umas 60 pessoas. E abriu, tem 50 e tem vagas abertas. Muitas vagas abertas. Em todas as áreas. Então, desde o marketing, galera que tem interesse em marketing, até coisas de esporte também, mais voltadas para o esporte. Suporte ao jogador, tem bastante vaga aberta, uma equipe grande. E está crescendo. Então, se vocês tiverem interesse, pode ver no site. Se quiser, eu deixo o link aí depois, mas sempre tem vaga nova abrindo, então... O Enem nunca acaba, né? Na Riot, Enem não acaba nunca. O Enem não acaba. A prova não vaza. A redação, acho que é um pouco difícil, assim. Algumas pessoas tiram zero, mas sempre tem oportunidade, né? Porque o jogo cresce, a gente tem que... A demanda do jogo é muito alta, né? Então, a oportunidade sempre tem. E se você curte muito o LOLzinho, olhar lá e ver que não tem uma vaga com a sua cara, meu, insiste um pouco. Quem sabe se encaixa alguma coisa, porque as oportunidades ali não faltam. Foi impressionante. Eu fui lá na Riot, né, na semana passada, e é, tipo, tudo bonito, cara. Você sabe, aqueles escritórios abertos, aquelas coisas bonitas e tal. E aí eu já vi todo esse mundo, aí começou a apresentação. Estamos com 50 vagas. Eu falei, cara, vocês vão mudar de novo de escritório? Porque, tipo, já tem muita gente lá, tá ligado? Aí o lance é que a contratação às vezes demora um pouco, né? O processo todo e tal. Mas se entrar todas essas vagas, se a gente fechar em uma semana, precisa de uma casa nova. Aí vai ter colapso social. Falando em colapso social, né? Justamente a gente tava olhando aqui pro altar da água. Eu gostaria de dizer que tem um dedo de água já. Esse é o calor da situação. Maldita São Paulo. Maldita São Paulo. Mas tá foda, né, cara? Tá, vocês tiveram um problema de água, já que a gente tá mencionando, vocês tiveram algum vocês problema de água? Você mora em Campinas, aí, né? Né? Sim, senhor. Campinas tá, tipo, mais Mad Max do que aqui, né, tá cara? Tá foda, cara. Tá terrível, ó. Você não dorme, você não respira, você não faz nada. Cara, eu não tenho tido problema porque eu moro na Zona Sul e é outra represa, né? Represa, é. Mas minha mãe mora na Zona Oeste ali, uh-huh. E diz que ali tá foda. Minha irmã também mora na Zona Oeste, mais pro extremo da Zona Oeste. Uh-huh. Diz que lá é batata, não ter água em certos horários, de noite. Que doideira isso, né? E é assim, a realidade é essa, tá ligado? Sim. Não tem água, simplesmente não tem água e foda-se. Sim. E agora não tem luz também, né? É, então. E aí, tipo, beleza, né? A gente já não tinha problemas bastante, as coisas já não estavam, né, indo bem, né? E aí agora realmente rolou essa coisa do apagão. O que vocês viram sobre isso daí, cara? Porque uma coisa que eu acho engraçada é. Léo Martins, olha, primeira vez, né? Mais uma vez citando Léo Martins. É tradição. Léo Martins disse que foi culpa dos ar-condicionados. Super uso de ar-condicionados na última semana. Saiu sei lá. Na motherboard, na matéria, motherboard, né? Eu não li, mas eu confio nas palavras do Léo Martins. Se o Léo falou, tá falado, cara. Falado, né, cara? Não, e é uma doideira isso, né? Porque eu tava pensando nisso hoje. Hoje eu andei, eu tive, meu, reunião, depois fui pro centro. Depois fui pra casa, voltei pra cá, agora pro outro apartamento. Cara, eu tava com uma camisa que literalmente virou pano de chão, assim, virou água. Né? Camiseta, concurso de camiseta molhada, molhado, né? O tempo todo. Como você não quer que eu vou, não tenho mais camiseta, não tenho tanta camiseta assim. Eu preciso lavar, tá ligado? Eu preciso gastar dinheiro. É, mas tipo, água, como uma sabe? Coisa puxa a outra, né? É? Tá calor, aí não tem água. É. Aí todo mundo usa muito ar-condicionado e aí não tem luz. É. E, tipo, uma coisa vai espalhando, a miséria vai espalhando, assim, né? É uma doença, cara. E é assim que chegaremos em Fallout, né? Sim, cara. Foi assim que começou, Macola? Já tô guardando minhas tampinhas de... Como é o nome da... Se a Bethesda não anuncia... São Paulo vira... O Fallout São Paulo, né? A gente não tem o jogo aqui, é, então. A gente tem o Real Life. Fecha esses Scrolls Online aí, Elder Scrolls Online. Que agora, aliás, perdeu a assinatura, né? Perdeu, agora é free. Claro que agora é free. Assinatura. Não deu nem 3 meses da pois mesma é. Parada. Mas hoje... Foi um joguinho ruim da porra, falando nisso, hoje eu li no Kotaku Gringo, por quê? O Elder Scrolls Online de graça vai funcionar. Vai? Tá bom, valeu. Valeu. Eu vi sua molecada lá no novo World of Warcraft, que ainda não... Saiu, voltou a quantidade de assinaturas do 12 milhões de assinaturas de novo. Recuperou como? Bastante. Eu não sei se foi tudo, mas foi bastante foi que recuperou. Muita coisa que eles recuperaram. É. Por causa do patch novo lá. E o Final Fantasy XIV que também. Cara, que é um belíssimo... Que é um... Você tá jogando, né, Marcola? Eu fiz aquele personagem... Que ficou ótimo, ficou, inclusive. Parabéns. O Carlinhos Xingulingo é o nome dele. Mas eu nem cheguei a jogar muito, assim. Peguei um personagem lá e bati nos bichinhos, mas não dá tempo nessa vida, né? É foda. Tem muito Dota já pra mais uma doença. Verdade, né, cara? E como é que esse Dotinha, cara? É muito tenso. Então, cara, o LOLzinho tem o seu estúdio. A gente tem o sitezinho NerdPress lá. Tentando a vida, aos poucos. Nadando contra o rio, mas indo lá. Ah, mas e no Brasil, como é que você acha que tá indo, cara? Indo mal pra porra. É mesmo? Não, tá triste. A gente tem muita ideia boa, mas muita aplicação errada nessa. A gente ainda não tem uma estrutura, não tem uma comunidade definida, tudo perdido, não tem ninguém pra unir essa comunidade. É engraçado, né? Porque LoL e Dota parecem jogos muito iguais, mas não são, em termos de mecânica e tudo mais. E a comunidade de Dota parece que se esconde aqui no Brasil, né? Se esconde. Tipo, é um ou outro gato pingado, assim. E é muito da ideia de que Dota é underground. A gente é o underground, a gente é o roots da parada. Do perfil do jogador que vem isso, é o hipster do MOBA. É uma pegada meio elitista, até. Ah, eu não jogo LoL, eu jogo Dota. O papo é elitista, né? Sim, o papo é elitista mesmo. E até porque a gente nem xinga, a gente não se xinga, a gente não se ofende, a gente não é tóxico. Mentira, vou falar, mentira. Até eu já dei umas regiadas. O mais comum é você ver a galera do Dota, quando vê alguém jogando ruim, falar, volta pro LOL. Volta pro LOL é a ofensa padrão. É. Caralho. É foda, é, cara, é pesado. A molecada realmente não pega que são jogos diferentes. É, não é nenhum ser mais fácil, mais difícil. Simplesmente a lógica é absolutamente diferente. É bem diferente, né? Tanto que eu não consigo jogar LOL. Por mais eu gosto do jogo, eu acho o jogo legal pra caralho. Só que eu entro pra jogar, não tem espaço no cérebro pra dois tipos. Você falou que não entende, eu falei, puta, mas como não entende, cara? Se você for no papel, né? Na teoria, não. tem as lanes, tem tal, tem os minions, tem não sei o que. Cara, tem todos os elementos. E, só que você vai na prática e não é, cara. Você fala, velho, não sei, é como se fossem dois jogos de luta. Dá pra comparar, assim, quais seriam os dois jogos de luta aqui? É, cara, você, sei lá, Street Smash, sabe? Tipo, realmente, tipo, sei lá, se você pegar o Street Tekken. É. Ou Soul Calibur, sei lá, são lógicas de jogo completamente diferentes, apesar de ter elementos parecidos, assim. Base ser a mesma. É engraçado isso mesmo. Bem engraçado. E é engraçado que são com todos os MOBAs, não é só com Dota e LOL. Mas nenhum MOBA consegue ser igual ao outro. Por mais que muitos tentem copiar o modelo do LOL. É. Eles correm atrás do modelo do LOL. Você sabe aquele da DC lá que, pra mim, a pegada era a mesma, a tentativa, pelo menos, de copiar bem a pegada do LoL do jogo. Eu nem cheguei perto desse. Aquele outro... Teve o do Witcher, né, que saiu pra iOS agora. Saiu acho que hoje até, não foi? Não lembro. Acho que é. O Witcher pega bem a linha do Solstice Arena, vocês lembram que saiu? Não. Solstice Arena era um MOBA Mobile 3x3. Né? E era bacaninha, mas não é uma coisa que dura. Eu acho que o Witcher é a mesma coisa. Tem Smite, né? O Smite daí já é uma pegada diferente. Ele é mais action. Dá até pra jogar de controle o Smite, né? Já pra jogar com joystick. E tá crescendo pra cacete. É isso que eu ia falar. Cara, eu lembro que eu recebi o material deles, né? Na Red Bull e tudo mais. E eles mandaram, tipo, um hidromel e um... Hidromel. O Bueno já tá fazendo uma cara. Né? Eles mandaram... Não, é que hidromel, eu nunca vi um hidromel na minha frente. Só ouço falar, assim. A galera hidromel, eu falei, meu... É um hidromel e um chifre de boi oco, assim, pra você tomar o hidromel, tá ligado? Excelente. Caralho. E eu fiquei meio surpreso só de, tipo... Nossa, eles estão levando a sério essa parada de Vicky, assim. E realmente bombou, né, cara? Bombou. Tem uma galera que tá acompanhando. É bem divertidinho. E é bem brasileiro. Traz essa galera que já jogou umas coisas antigas coreanas e tal. Que acaba e mistura com essa coisa de MOBA ao mesmo tempo. Aí vai ter o Heavy Metal na Machines, né? Que é o da Hoplon, brasileiro. Promessa, né? Promessa. Veremos. Teve aquele do Senhor dos Anéis que durou... Dois dias. Meio segundo. Jogo. Ah, aquele do Senhor dos Anéis era meio zoado. Que eles tentaram fazer um MOBA com um mapa redondo. E eram três times. Era meio zoado. Eu não consegui jogar nem 10 minutos aquilo. E mas tem um Heroes of the Storm que tá entrando no beta. Não sei qual beta que tá fechado agora. Fechado ainda, beta eu acho. Fechado. Eu joguei bastante o Alpha. Bastante o Alpha. O que você achou? Não é a minha praia. Não. Eu gostei da ideia do jogo, das perspectivas que o jogo trazem pro cenário. Não, nem pro cenário, mas pro gênero. Sei. Mas pra mim jogar e pra mim assistir também são coisas... Porque no MOBA você sempre avalia, pô, é legal de jogar? Pô, é legal de assistir. Sim. Senão não faz sentido. Porque o MOBA é um jogo puramente, tipicamente competitivo. Sim. Você não vai criar um jogo desse sem pensar num cenário competitivo. Sim, total. Então, pra mim não é legal nem de assistir. Mas daí também é uma pegada minha. Uhum. Eu acho que vai ter muita molecada mais nova que não pegou ainda o League of Legends e não pegou o Dota, que vai curtir o MOBA. Cara, capaz. Apesar de eu não jogar muito League e tal, aliás, não jogar muito League até falar que eu jogo demais. Já. Uhum. Pelo menos, League é uma coisa que eu acho que dá pra assistir fácil, assim. Parece um futebol mesmo, sabe? Tem um esporte de espectador, né? Tipo, você assiste, beleza, os caras estão entendendo o que tá acontecendo ali, dos caras indo pra aquele lado e tal, vai acontecer aquilo, vai acontecer essa estratégia e tal. Você consegue entender mais fácil e dá pra você torcer. Sabe? Tipo, vai, cara, fazendo tal coisa, sabe? Isso que eu acho que é uma coisa. E é bem definido. É fácil, tipo, mesmo se você não joga muito, se você assistir. Sei lá, 3, 4 streams, você saca, tá ligado? Eu acho pouco confuso ainda. Acho que eu, como tô muito acostumado a assistir stream de jogo de luta, pra mim é muito mais fácil aquilo, assim, aquela coisa. Porque é você, né, moça? Mas eu entendo o que você quer dizer. Mas assim, você precisa de um... Eu acho que ele tem uma facilidade, mas você demora um pouquinho mais pra acostumar, assim. Ver identificar os times e quem que tá fazendo o quê. As coisas, assim. Porque é mais informação ao mesmo tempo, é outro ritmo de jogo. E tem várias camadas. Tem a primeira camada, que você entende o que é uma lane, quando é que tá tendo uma luta. Mas aí tem a segunda camada, que é você reconhecer os heróis. Daí tem a terceira camada, você reconhecer quais habilidades eles estão usando. E tem a quarta, quais itens eles estão usando. Mas isso é uma parte boa, que isso também vale até pra Dota. Pra assistir, você não precisa saber essa parte. Você só precisa saber isso que você falou. Inclusive, a lane, o New International. Os objetivos, beleza. Dá já pra assistir bastante durante coisa. Durante o International, eles fizeram uma parada bem legal. Isso foi muito foda. O Noobcast. Muito legal. Eles pegavam jogadores que são mais... mais celebridades do que casters profissionais. Uhum. Assim, molecada que faz vídeo pro YouTube, fica famosinha e se dá bem. E fez casts com eles explicando o jogo pra molecada nova. E todo jogo eles explicavam. Pô, esse herói é legal porque ele faz isso. Fica prestando atenção nisso aqui que ele vai fazer. Animal. Porque isso aqui vai ser muito importante lá pra frente. Isso é legal. Sim. E a partir do jogo mesmo, eles trouxeram um público do caralho de gente que não entendia o jogo, não conseguia jogar e começou a jogar porque aprendeu um pouco com os jogos profissionais. Foda. Muito foi boa muito ideia, foda, cara. Muito, é muito boa ideia mesmo. Isso muito, foi bem bacana. Mas tem uma coisa do MOBA que acho que... Imagino que o Dota tenha também, mas é que eu não entendo o Dota, então o Macola pode me dizer. É que o aprendiz... Você tem que se dedicar muito, né? Muito tempo, sim, prática, estudo e tal... Mas o aprendizado, ele é muito recompensador. Então, onde você está hoje, você fala, puta, acho que eu conheço bem do jogo. Não, cara, passa seis meses dali, você fala, eu não sabia nada. Agora eu sei. Passa mais seis meses, você fala, cara, eu não sabia nada. E cada vez você vai descobrindo coisa e aquilo, não é que você esquece, não é que você desaprende. Cara, você vai evoluindo, é uma coisa meio difícil de explicar. E não para de evoluir, porque o jogo não evolui junto, aparecem novos heróis, aparecem novas estratégias, você vai tendo que evoluir pro jogo, é praticamente infinito. Qual que é a frequência que sai herói novo no Dota? No Dota, antes estava meio lento na época do beta, agora tá saindo praticamente um a cada porque dois no meses. LoL sai tipo um por mês? Não. Não tem um calendário fechado, mas acho que tem saído um a cada dois meses agora. No Dota é um. Agora tá saindo um a cada dois ou a cada três meses. Pode crer. E ainda tem bastante herói pra soltar. Quer dizer, bastante não. Tem mais 5 heróis pra soltar do Dota original. Uhum. Daí eles vão fechar o grupo do Dota e começar a criar herói novo. Pode crer. Que é essa parte que a gente tá interessado. Mas ver como é que a Valve vai criar herói novo. Uhum. E não só se adaptar, não usar os heróis antigos e tudo pode mais. Pode crer. Pode crer. E, pô, falando de luta, cara, e Street Fighter novo, né, cara? Como que você achou dessa parada aí? É engraçado porque... A princípio, quando eles mostraram o primeiro trailer, aquele que vazou, e todo mundo ficou muito puto, porque vazou, aliás, coitado do Trancas, né, cara? É isso que eu ia falar, cara. A gente tava todo mundo preparado, tipo, ah, da hora, vai soltar amanhã, a gente já tava, tem uma galera que já tava ligado, vai ser, a gente pega as informações e tal. É, porque eles iam fazer uma apresentação na Brasil Comic Con. Evento na Capcom no Brasil e iam mostrar em primeira mão. Na Comic Con Experience. Mostrar, não, Street Fighter em primeira mão pro Brasil vai ser animal. Aí a porra do vídeo vaza um dia antes, assim. Aí todo mundo, filho da. Quem foi o filho da puta? Vocês lembram no Street 4 que o Dolgão vazou? Sim, cara. Sim, essa clássico, história foi um episódio bem. Foi polêmico. Foi mágico. O Blog Geek, inclusive, por conta desse vazamento, o Dolgão foi atrás de pessoas pra escrever pro Blog Geek. E foi assim que eu entrei nessa área. Graças ao Street 4, cara. Graças ao Street Fighter 4, viu? E nunca aprendi a jogar direito. Então, a gente deveria apenas aceitar que, tipo, é uma tradição. Sim. Vazar é uma tradição. Sim. Vazamento é um bagulho de lei. Então. Mas o Street 5, primeiro, ele parecia muito parecido com o 4 em termos de cara, assim. Uhum. A cara dele parecia, tipo, uma versão mais... com tapa, assim, do 4. Mas depois que eles mostraram uma demo jogável, botaram os caras pra jogar no palco, não sei o quê... O jogo parece bem mais rápido, mais putaria, assim. Uhum. Parece que eles usaram o Omega, que é tipo o update Street de rodoviária do 4, assim, meio que como estudo de caso pra montar o 5 em cima, assim, sabe? Sim. Fazer uns bagulho mais rápido, mais loucão, com uns combo aéreo, não sei o quê. E o gameplay teve... Eu vi Chun-Li, Ryu, teve mais coisa? Por enquanto só eles. O Charlie já tá confirmado, que é o clone do Guile do Street Fighter Zero. Ah, é, pode Mas eles já têm mais personagens feitos lá na Capcom que eles estão testando lá já. Mas, cara, parece que o jogo vai ser um jogo mais rápido e menos tartaruga, assim, que o Street 4 normal, assim, sabe? Parece que vai ser um jogo mais solto. Pode crer. Do que parece. Não tão técnico e não tão travado. Vai ser da hora de assistir, cara. Vai. Tá eu acho que vai, bonito, cara. Né, eu acho que vai. Cara, eu gostei daquele lance da Chun-Li metendo a cabeça no macarrão. Sim, véio. Sim. E ela lutando com o negócio na cabeça. Eu falei, esse é muito Street Fighter, essas pequenas piadinhas. Ultra mudou muita coisa? Ou foi mais balanceamento? Não, foi mais balanceamento e botar a boneca, que é clone da Kemi lá e tal. Mas foi mais balanceamento. O que mais foi diferente mesmo foi o Ômega. Que, tipo, botar os bonecos passando um monte de magia, essas coisas mais putaria, assim, tal. Uma coisa que eu tenho com o jogo de luta que eu acho interessante isso, como eles lançam equilíbrio, balanceamento e tudo sim, mais, sim. Como um jogo diferente, né? Sim. Você acha, moça, que mais pra frente eles vão fazer um modelo mais MOBA, que nem toda semana atualiza alguma coisa? Eu não sei porque... O feedback principal dos jogos de luta vem dos torneios. Uhum. Pode crer. Então eles meio que esperam um ciclo de torneios para coletar as informações e trabalhar na naturalização. Aí tem um ciclo, eles olham um ciclo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e vai meio assim. É, e eles saem normalmente em, tipo, no fim do ano, né? É. Então acho que depende muito disso, eu não sei. Porque eles também aproveitam isso pra lançar personagem novo e tal. E aí tem todo aquele modelo de ficar cobrando várias vezes pelo mesmo jogo. Que às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Uhum. Mas depende muito disso, cenário competitivo, assim, na verdade. Pode dos jogos de luta. Que é meio diferente dos MOBA, né? Que é um bagulho mais... Mais rápido. Mais iterativo, assim. É uma coisa de... É uma semana de choro e eles destroem um herói que tava indo bem. E daí mais uma semana de choro porque agora ele tá fraco e daí eles voltam. Aumentou um ponto de armadura. Não quer acontecer isso que nem, tipo, na Evo do ano passado, quem ganhou foi... Retrasado. Quem ganhou foi o Gen. Nerfaram o Gen no dia seguinte. Aí na Evo do outro ano, quem ganhou foi a Rose. Nerfaram a Rose no dia seguinte. Mas em jogo de luta, o que é o nerf e o que é o buff? Tem várias coisas. Por exemplo, você nerfa o boneco aumentando o número de frame de recuperação do golpe. Então ele demora mais pra se recuperar. Não é tão fácil de fazer combo. Isso é documentadinho, assim, no patch? Falando, é tudo documentadinho. Perdeu X frames de recuperação. Isso. Sério? Sério. Que louco. Tipo, tem mais frames de recuperação. Ou, diminuímos a vida do personagem tanto. Ou aumentamos a força do golpe em tanto. Eu lembro quando teve o... Eles estavam fazendo anotações pro Ultra mesmo, acho. Que eles mostraram nessa, como é que é essa folha, assim, de tipo, o Ryu mudou isso daqui. Tal. Tipo, um golpe que antes o cara quicava, agora é hard knockdown. Tipo, ele cai e tem que esperar levantar de novo. Eles mudam propriedade de golpe, muda a contagem de frame, muda um monte de coisa. Dependendo da atualização, assim. Do Ultra mudou bastante coisa. Eles deixaram, que nem, tipo, um combo básico do Ryu antes era você dar um shoryuken, cancelar com aquela luzinha amarela que ele pisca e dar um ultra depois. Aí eles trocaram pra... Você só pode cancelar no primeiro hit do shoryuken, não no segundo. Ou você pode só fazer com shoryuken médio, não com forte. É muito... E aí entramos no profundo terreno do game design, balanceamento e foda, tudo. É foda, cara. Isso é uma coisa bizarra, assim, né? De, tipo, é muito milimétrico, cara. O balanceamento é um negócio... É tanto que você vai entrar em training mode de algum jogo de luta e tem contagem de frame de golpe. Cara, no Smash tem agora, cara. Até no Smash, entendeu? No Smash tem. Eu achei, mano, porque tem esse modo aqui e tal. Eu, tipo, nossa, o Musa deve ter olhado isso, deve ter feito então, tipo, o jogo sai pra PC, os caras lançam um bagulho pra você ver o hitbox do golpe, assim. Tipo, que você, quando... É verdade. É a caixa em que o golpe tem contato com o corpo do outro boneco, assim, sabe? Que é um dos lances mais tricky, assim, jogos de luta, é o hitbox. É, porque assim... Ele estica o braço, mas não é só no braço. No dedo do entendeu? Braço. Tipo, é um lugar específico que o golpe vai pegar, não é no braço inteiro. E assim, o golpe não vai pegar em todo o corpo do outro boneco, é só em um pedaço. Então, tipo, cara, dá pra você ficar pirando tão desgraçado nessas entranhas de jogo de luta, assim, que é bizarro. E de balanceamento eu curto ler patch notes bizarros, assim. Mesmo que eu não jogue o jogo, eu vou lendo e falo, cara, tinha um jogo de estratégia no Steam muito, muito obscuro, e eu lembro que acidentalmente eu fui ler um patch notes porque, sei lá, brotou no Steam. E era algo do tipo... Era um jogo... contexto histórico, assim, né? Você evoluía... Quase um Civilization. Você evoluía pelas eras e tudo mais. E daí tinha uma linha do Patch Notes que era... filhos bastardos não pagam mais tributo ao rei na situação X. Cara, eu fiquei uma semana pirando nisso. Assim, muito bom, como, cara, é possível, assim... É um ponto muito específico, assim, das coisas, e que, lógico, tem reflexo no jogo, né? Faz sentido. No contexto faz sentido, mas no contexto, é que nem se você vai olhar o fórum do Total. Acho que é do. Não lembro se é do Total War, se é daquele Europa Universalis. Que, tipo, você vai no fórum do Steam. Ah, como é que eu faço pra matar minha amante? Ou, tipo, o meu filho tá tentando me matar. Pode crer. Tipo, são várias coisas assim, fora de contexto, completamente bizarro, assim. É, cara, essas coisas de coisas históricas são muito bons mesmo. Mas é foda. É foda. Mas deviam fazer. Eu não sei se tinha um Tumblr, mas deviam fazer um Tumblr só de patch notes fodas, assim. A gente teve ideia de um Kotaku de fazer. A gente tava começando a falar disso, acho que a gente acabou não fazendo. Não fazendo, mas é verdade. Mas, cara, tem potencial assim gigantesco. Então. É, e tem umas coisas, eu lembro do League of Legends. Nunca acabam, né, cara? Isso que é maravilhoso. Não. Eles nunca vão acabar, é uma fonte infinita. Nunca vão acabar. Teve um cara de League of Legends que ele pegou quando a Riot soltou as CGs, né? Uhum. Aquele trailer todo animado, legal e tal. O cara fez um patch notes baseado no trailer. Então, sei lá, ele pegava umas coisas do trailer, falava, ah, agora o machado do Draven, e aí fazia algum absurdo com base no que rolou na animação, né? Pode crer. E ficou uma coisa muito da hora. Tem um maluquinho no Dota que ele pega, quando rola um patch note novo, pega, interpreta o que rolou com os heróis, que geralmente é uma mudancinha ridícula, só que vira uma puta coisa dentro do jogo, e usa uma cena de um filme, ou faz uns filmezinhos com o próprio... com os próprios bonecos do Dota, que dá pra usar o Movie Maker do Steam lá, e faz também um remixinho mostrando as patch notes a partir disso. Aliás, eu descobri esses dias, nada a ver com nada que você falou agora, quer dizer, mais ou menos a ver, que existe um grande submundo dos produtores de pornô usando o Filme Maker do Steam, assim. Ah, você jura? Que você pega modelos de personagens e cria animações usando o Filme Maker do Steam. O pornô eu não sabia, você vê que eles faziam altas coisas, mas sim, pornô... existe um grande submundo de pornôs. Né? É, não era de se esperar. Por mais que a gente não soubesse... É de se imaginar, é de se imaginar que vão fazer. Que alguém esteja fazendo. Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Tem, sei lá, Team Fortress, não só jogos da Valve, tem tipo, que eu já vi, de Team Fortress, de Mass Effect, de Borderlands. Caralho. Cara, tipo assim, se tem um jogo de PC, os caras vão dar um jeito de fazer, entendeu? Dá um jeito de achar putaria. Que e aparentemente um gênero crescentemente popular, porque a galera pega uns animadores 3D foda, assim, uhum. E os caras faziam umas animações mó bem feitas, cara, assim, tipo, Pixar o bagulho, tá essa ligado? Essa molecada que faz esse negócio nesse maker do Steam faz umas paradas muito... É assustador. Eu acho que são os novos gênios no nosso tempo, inclusive, né? É. Inclusive a própria Valve faz o Sexy Awards. Né? Sim, sim. Era só de Team Fortress, mas agora eles estão botando todos os jogos. Teve pode crer. Dota... O End of the Line, vocês viram? Que foi o mais... Não sei se foi o mais recente, mas foi um que foi meio uma super produçãozinha aí de Team Fortress. Eu vi isso. E eu achei muito legal, cara. Foda. Muito bem feito. Qual que era? Eu acho que eu vi, mas eu não lembro qual ele, que era. Tá... Eu não sei se a base é azul ou vermelha, mas enfim, eles estão lá meio de boinha, assim, e tal, não sei o quê. E aí do outro lado tá a base azul. Azul vermelha. Uhum. Mas meio que se planejando pra atacar. Uhum. E é no fim de uma linha de trem, né? Então, uhum. Uma base tá aqui, a linha do trem acaba aqui. E é o trem que eles vão usar para atacar a base do inimigo. Daí eles picham umas... Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você é muito spoiler, né? Se contar o que acontece, não, assistam, mas é muito assistam. Legal, né? Procura End of the Line no YouTube, que o que último que eu vi é aquele que o... Que o Spy vai ensinar o Scout a chavecar a menina. Ah, é aquele, mas aquele é da própria Valve. Ah, pode crer. Que é da atualização oficial. Que é bom pra caralho também. Mas é muito foda. É muito foda mesmo. Os caras mandam demais, né? É muito no Dotinha também rola uns bem legais. Teve um que chama Tidehunter Tactics. Se a galera quiser procurar. Que é puta. O cara usa as vozes dos personagens. Usa as animações dos bonequinhos. E fica perfeito. Parece uma animação Pixar Disney. Assim. É muito animal, foda. Animal. Mas eu fiquei bem surpreso com esse submundo do pornô do filmmaker, assim, cara. Fiquei bem impressionado. Mas sempre tem que ter, cara. Pornô é importante, né, cara? Nada mais surpreende. É a base da nossa sociedade, cara. Sim, cara. É a pornografia. Sim, sim, sim. Eu tenho uns amigos meus, aqueles grupinhos de WhatsApp de amigo sem noção que faz, que eles só mandam... Eles ficam disputando quem manda o pornô mais bizarro. Cara, entre si. Daí tem o pterodátilo, não sei se você já viu. Que é um pornô de pterodátilo, que os caras estão vestidos de pterodátilo, sim, batendo asa, sim, gritando, sim, e a menina tá lá se divertindo. Sim. De repente sai um fantoche de um pterodátilo, assim, que é uma mãozinha... E fica olhando pra trás pra ver a cena da mina lá se deliciando com os pterodátilos. E olha pra câmera e faz tipo, ah, que delícia, hein? E sai. Meio Marcelinho. Caralho. Tem Marcelinho, assim. Marcelinho pterodátilo. Cara, nossa, mas o WhatsApp é a nova grande plataforma de produção de conteúdo. Isso que eu ia falar, cara. Eu tive que sair dos grupos de WhatsApp. Destruindo tavam vidas. Me botando. Tava me botando uns que eu, tipo... Eu nem entrava no WhatsApp, mas eu, tipo, ia na minha galeria de fotos e tinha várias fotos. Pode que você... Isso é o pior, né? Começa, de repente brota umas putaria no seu celular, assim. O pior é quando sua família... Não sei se a família de vocês já criou grupo de WhatsApp pra família. Não, cara, não. Ainda bem que... Pela sorte de vocês. A minha sim. Porque você não pode sair. É uma questão de cordialidade. Você vai sair, todo mundo vai ficar, porra, por que você saiu do meu grupo? Só que eles comandam, tipo, todo dia... a família inteira faz questão de mandar bom dia, só que eles acham que eles estão no Orkut, então eles mandam aqueles ursinhos com glitter. E daí eu abro a câmera do meu celular e tá lá 300 ursinhos com glitter de bom dia, todos os dias. É uma coisa maravilhosa isso, né, sensacional. Cara? Sensacional. Essas reflexões sociais no WhatsApp, cara, né? Cara, é foda. É o novo chat do UOL, WhatsApp. Sim. Cara, saudades. Caralho, cara. Sim, né? É verdade. O que era o chat do UOL em 99... Né? 98, 98, 99, né? Altas salas de RPG. Jogando RPG pelo site, pelo chat do UOL. Falando em RPG, vocês viram que abriram uma casa de RPG de tipo, uhul, colhe aí, venha beber umas coisas e jogar um RPG aqui em São Paulo? Não? Pois é, cara. É? É. Um lance meio aquele pico que abriu um novo na Augusta, que tem boliche, vocês ficaram sabendo? Ah, fiquei sabendo desse. Nossa, é péssimo. Ah, é? Eu passei na frente e eu já percebi que era péssimo. Uh-huh. Nem precisei entrar. Não, nem sei como é que é lá dentro, mas falaram que era horrível. É muito lotado e tal, mas é tipo meio que uma hamburgueria gourmet com boliche e um bar, assim. meio balado. Legal, assim. Legal. Lá em Campinas eles abriram um bar que tem board game, jogo de tabuleiro. Então, só que é uma outra vibe, é uma vibe mais festa, beber umas coisas, vamos aí RPG, sabe? Nossa. Fazer uns lives. Não parece combinar muito, assim, uma coisa com a outra. Mas onde que é? Mais detalhes, você lembra? Quem me falou isso, obviamente, foi o Daniel, né? Coisa que ele viu em algum lugar. Enfim, aí mas eu não vi exatamente, eu sei que ele me contou, achei muito engraçado. Você tem que, tipo, botar um manto e um chapéu de mago quando você entra, assim? Eu não sei, cara, eu não consigo conceber balada de RPG. As duas coisas não encaixam. Só toca Blind Guardian. E todo mundo tem que, tipo, leve o seu próprio dado, né? Leve o seu D20. A não ser que for uns LARP, né? Aí leva um D10. Leva um D10, for Storyteller. O LARP é o LARP. Os molecados fazem uns LARP lá. Imagina, você entra na balada. LARP é foda, né, cara? Personagem. Vocês foram já em LARP? Você já fez LARP? Não, não. Não tive esse prazer. Deve ser ótimo, cara. Muito RPG, deve ser incrível. Eu queria que tivesse uns LARP que não fosse só medieval, sabe? Cara, LARP de vampiro, acontece até hoje aqui em São Paulo. Não, de vampiro sim, porque ainda tipo, é mais baseado no RPG. Mas devia ter uns doidões, assim, tipo uns LARP sci-fi, sabe? Assim, tipo, uns LARP Pokémon, sabe? Ter. Fazer um deve LARP ter, Pokémon. Cara, eles fecham uma floresta, cara, impossível. É impossível que não tenha um LARP de Guerra nas Estrelas, cara. Impossível. É isso que eu tô falando. É muito óbvio pra não existir. É, então. Tinha que... Aí eles montam um cenário tipo meio Death Star. Eu sei assim, que tinha evento de anime que fazia LARP de crossover de vários animes, assim, é? Tal. Isso é legal. Tinha. Isso é legal. Isso tinha, porque eu já vi. Mas, LARP, cara, é impossível. LARP é um mundo mágico. É um mundo muito mágico. Tem os LARP virtual também, que daí é chat no IRC. Imagina, o IRC ainda, cara, está vivo, claro, Marcola? Claro. Tinha... Eu lembro que tinha um pessoal que jogava Ragnarok Online, Glorioso, que eles tinham um clã que era de RP, né, de roleplaying. É. E aí os caras entravam e cada um tinha o seu personagem, interpretava o personagem, e era um bagulho mó serious business, assim, e tal... E o cara escreveu um livro a respeito do grupo dele, do Ragnarok, que é uma bosta o livro, inclusive. Eu li um pouquinho dele e achei bem ruim. Mas é um bagulho sério, assim, e tal. É muito, muito serious business. Mas o importante é que Tibia de Zoas. Sim. Melhor vir. Sim. Sim, sim, sim. A gente tá lembrando dos RPGs clássicos de... Com certeza, com certeza. E aliás, Marcos, você também ficou devendo RPG, né? Rapaz, fiquei. Jamais aquele pagarei. RPG do Kotaku lá... Nunca rolou. Nunca rolou, cara. Virou lenda. Virou mito. Acontece. E na época que o Bruno tava lá ainda, não era? Tá, era. Essa história do RPG Bueno. Aí. É verdade, tava começando. É verdade. E depois disso eu recebi de outras pessoas convites de RPG também e nunca rola. Então acho que assim, é aquele, é o novo. E o pessoal, vamos se ver. Vamos marcar. É muito verdade. Mas RPG é isso. É muito verdade isso. O RPG ele existe apenas no teórico, né? Assim, tipo, todo mundo faz. Tem um grupo de RPG no coração, sabe? Sim, assim, tipo, é meio que isso, assim. Mas não dá verdade, tempo, né? Galera. Olha essa vida, não. Vida agora é tudo isso. Pai de família. É foda, né, cara? É foda. Não tem mais idade pra essas não coisas. Não dá, cara. Mas muito bem. Diga que você... Não, eu só ia concordar que não dá, assim. Que no máximo vocês vão se encontrar pra fazer a ficha. É. E então, nunca mais. Isso acontece. Você chega com a galera, pega uma cerveja, né? Conversa, faz a ficha, imagina os personagens muito loucos. É tipo jogar The Sims. Dá pro mestre e nunca mais volta. É tipo jogar The Sims. É da hora quando você monta a tua casa. Exato. Aí começou o jogo que você tem que cuidar do bicho, é tipo... Porra, não, né? Saco. O equivalente do RPG do Vamos Ver Isso Aí é... Me manda seu personagem. Me manda seu personagem. Não, E aí foda-se, aí morreu. Daí chega o mestre falando, pô, tô com uma puta da ideia de um mundo aqui, com uma puta de uma história louca, não sei o quê. Daí você podia jogar de não sei o quê, que eu sei que você gosta de jogar, manda seu personagem. Pô, vou mandar meu personagem. Vamos marcar aí. É a mesma coisa. Aplicado ao RPG. Não, cara, você precisa de uma determinação de tipo, não. Eu vou encontrar com essas pessoas toda semana pra gente... É por isso que você nunca fala toda semana. É, dia, então... Você fala uma vez por mês ou a cada dois meses. É bimestral o encontro, cara. Daí você dá um hack de XP pra galera, eles upam 10 níveis num coisa e fica feliz. É isso que rola. É por isso que eu tô preferindo mais board game hoje em dia. Você também imagina um RPG hoje, né? Vai ficar o cara, não sei o que, pega o celular, Twitter, Facebook. Cara, vai ser cheio de distrações. Não vai ter mais. É verdade. Foco, né? Não tem mais essa parada. Isso é verdade, cara. Joga um Munchkin que é mais legal. Volta pros joguinhos só, tá bom, eles inventaram ali os consoles pra facilitar a vida das pessoas, né? Falando nisso, e próxima geração? E esta geração vai pegar este ano? Geração veio pra chegar essa geração? Veio pra ficar? O que vocês acham? O Mussa está com PS4 e você também, né, Marcola? Eu tô com PS4 morto. Teórico. PS4 do Marcola teórico. Teórico, também é teórico. Assisti dois dias de Netflix nele, foi isso que eu consegui fazer nele. Porque ele morreu totalmente. Morreu de vez daí. Caralho, mano. Nasceu morto, né? Foi abortado. Caralho, mano. Que horror. E você, moço, mas você tá jogando? Eu tô com os consoles em casa e tal. Qual que você mais joga dos três? Porque você tem os três, né? Eu jogo... O Wii U, né? Eu tenho jogado mais o PS4 atualmente, quase o Destiny. Ah, tá. Que é um bom craquinho pra você. Você realmente tá jogando? Você entrou nessa merda depois? Sim, depois, cara, sim. Eu fiquei um tempo parado, assim, tal, dei uma desanimada, mas depois voltei, foda-se. Mas o Destiny é um craquinho, assim, e por causa dele eu tenho jogado mais o PS4 que o Wii U, mas eu tenho jogado bastante o Wii U também. Entendi. Mas, cara, independente de qual jogo mais, o Xbox One é o mais largado na vida, assim, cara. Né? Tipo, uma tristeza só, assim. Não, que isso era uma dúvida também. Eu tava conversando com os brothers que estão com o Xbox One, estão com o PS4, e aí eu tava meio que sondando o que eles estão fazendo, como que tá, e não sei o quê. E aí parece que a maioria tá no PS4 mesmo. A galera do PS1, né? Do Xbox One. Tô jogando tal coisa, mas eu tô passando por enquanto, não tô com nenhum deles. É um mês de boa também, viu? Eu troquei a minha placa de vídeo e... E tá feliz da melhor vida. Melhor investimento que eu fiz. É que, tipo, eu acumulei um monte de jogo e código que tinham me mandado das publishers, e aí, tipo, peguei o PS4, botei e instalei todo, assim. Aí, ainda tem coisa pra jogar, tá ligado? Mas o... Cara, eu gostei do... É engraçado isso, né? Porque eu lembro quando a gente tava noticiando sobre próxima geração e os caralho. A gente falava, que não vai ter um salto gráfico muito grande e tal. Mas agora que eu acostumei com essa merda, eu não consigo mais jogar porra do PS3, cara. Eu fui tentar jogar, eu falei, nossa, mas por que tá acontecendo com esse jogo? Você pega o Far Cry 4 e o Destiny no Xbox 360, você fala, velho, que fizeram aqui dentro? Exatamente. Que é ofensivo. E você tava jogando no... O Far Cry eu tô no 360, né? 360 e o Destiny também, 360. Então, O Far Cry no PS4, é bem impressionante, assim. O Far Cry no 360 parece que você tá num PC sem placa de vídeo. Assim. As árvores vão brotando. Quando você pega o helicópterozinho, as árvores brotam, caralho, assim. Caralho, é engraçado isso. Foda. É foda, né? Eu joguei no PC e foi coisa mais linda do mundo. Esse jogo é muito bonito. Eu não gostei do Far Cry 4, mas é bonito pra caralho. Então, tipo... Tem um problema que me deixa gostar menos do meu Xbox One. É que tudo que eu joguei nele, praticamente tudo, é jogo da Ubisoft. Então, o que acontece? Quando você joga um jogo da Ubisoft, você precisa logar no servidor da Ubisoft. Nossa. Opa! Delícia! E, cara, é um drama tão fodido você conseguir logar no servidor. Cara. Eu fui tentar jogar o The Crew. Nossa, para. Cara, tipo... Eu ficava sem brincadeira, assim... 20 minutos ele tentando conectar na porta do servidor antes de começar o jogo. Foda, não dá, cara. Não, minha experiência. Não dá. Você viu minha experiência com Assassin's Creed? Sim. Então. Eu mandei meu review lá, foram. É um belíssimo review. Foi aquilo que eu joguei do jogo. Eu cheguei naquele baú, eu li aquele texto e eu desinstalei. Sério? E não vou mais jogar aquela bosta. Não, cara, não dá, mano. Não dá, cara. Não dá, cara. Cara, a EA, com o modelo que eles lançaram com o Dragon Age, que eu tava esperando vários apps pra celular, não sei o quê. Puta modelinho suave, de boa. É. De... Aliás, cara... Botaram um multiplayer lá aleatório pra poder ganhar a microtransação, mas o jogo mesmo, super lindo. E pior que tem um monte de gente jogando essa merda desse multiplayer, cara. Do tem, Dragon... cara? Tem, puta, cara. Puta, é chato. Então, eu também, eu joguei 20 minutos, eu falei, não... É estranho, porque o multiplayer do Mass Effect 3 é a melhor coisa do jogo, É, né? É bem legal. Mas que você, é meio... a diferença entre você jogar com os carinha com umas metralhadoras e um arqueiro atirando uma flecha cada vez. Foda. Então, aí, tipo, pra piorar, não, saiu o Halo, né? Pô, vamos jogar um Halo aí, né? Tal, dar uns tiros, não sei o quê. Caralho, eu gosto muito de Halo. Uh-huh. É, não, puta, vamos jogar esse multiplayer, não sei o quê. Não conecta, porra. Do matchmaking não funciona. Tipo, caralho. E teve uma compensação, né? Vai ser um mês grátis de gold. É, eles pra deram... quem comprou. Eu vi alguma notícia disso. Recebe, pra recebe quem comprou um outro no começo, jogo. Eles vão ganhar o Reach, Halo Reach. É, o Reach e o DST, sei lá o nome. E, assim, pelo menos eu joguei o beta do Halo 5 e tá da hora, assim. Tá bem legal. Tipo, eu não esperava que fosse tão diferente assim, mas tá, o jogo tá bonito pra caralho, tá rápido, tá legal, assim. Louco. Mas pra esse ano tem coisa muito... louca, assim, que fala, tenho que comprar Xbox? Um... Xbox? Não, dos dois, assim. Não. Witcher 3 que eu quero ver, mas... Nada que você vá jogar ano que vem que não vá mudar sua vida, assim, sabe? Tipo, eu acho que o imediatismo, assim, não... Tanto faz. Um que eu gostei muito foi o Alien, cara. Eu realmente gostei muito desse jogo. Eu comecei a jogar, mas todo mundo falou bem pra caramba, né? Eu gostei muito. Só falam que é difícil, mas aí não sei. É difícil pra caralho e... aquela ideia da inteligência artificial dinâmica deles... É. Puta que pariu. Que o jogo não sabe, né? Porque cara, o jogo não sabe onde tá o Alien, né? É uma brisa assim. O Alien simplesmente... Ele é um vírus dentro ele do... Ele seguia pelo barulho, vai atrás de você. Se ele ouvir barulho, ele vai atrás. Se você fizer besteira, ele vai atrás. E às vezes ele começa a ficar mais esperto e sacar o que você tá fazendo. Onde você se escondeu. Uma coisa que aconteceu comigo, eu entrei num armário pra me esconder, só que eu tava sempre me escondendo em armário. É o caminho mais fácil. Ele passou por mim e voltou, foi embora. É. Ele ficou esperando na porta do armário. Ele passa um tempo esperando na porta do armário. Se você não sair, ele vai embora. Mas eu falei, porra, foi embora. Saí, levei no rabo. Então, porra. E não tem como você reagir a ele. Se ele te pegar, tchau. Abraço. Como um alien. É gato e rato. Não, é gato e rato mesmo. Mas é um gato e rato da hora. O problema é que o jogo é muito extenso. A única coisa que eu achei é que é um jogo muito longo. Então, sabe o que eu descobri? Se você joga mais de uma vez, porque acabei jogando uma vez direto, aí depois eu acabei jogando com o Daniel. Na segunda vez que você joga, é tudo pau, pau, pau, pau. É bem mais rápido. Você já sabe o que fazer. É. Quando você sabe o que fazer, é muito rápido. Porque você fica muito enrolando. Alien, quando não vai ter alien, exatamente. Então... você tá mais seguro beleza, eu vou ficar aqui quieto, eu sei que ele vai passar. Você enxerga a Matrix, né? Isso. Na segunda vez. Não, cara, tem umas vezes. Não, acho que eu pensei um pouco por conta disso. Tem umas vezes que você fica, tipo, literalmente arrepiado. Que você, tipo, vira, aí tá o alien assim, ó. Aí você. E daí ele vira pro outro lado. Por acaso ele vira pro outro lado. Exatamente, tipo, beleza. Mas a ambientação é muito boa, né? Os detalhes da nave, assim, os ambientes. Então, pelo pouco que eu vi, eu achei bem foda. Que, assim, esse que foi pra mim o que eu fiquei, nossa, mudou mesmo os gráficos, sabe? Esse retrofuturismo. É, esse eu olhei e falei, cara, se eu tivesse um Oculus Rift, eu acho que eu conseguiria tocar nisso daqui, sabe? Já tá nessa sensação. No PC ficou bonito pra caralho, eu joguei no PC também. No PC também ficou maravilhoso. Maravilhoso. Assim. E o Alien tá bonito mesmo, não é aquele Alien borrachudo. É. Até no filme é meio borrachudo. Uma coisa que é muito louco, que às vezes, tipo... Ele sabe onde você tá, só que ele não entra na sala onde você tá, que nem o Marcola falou. Esperando. Aí você sai, aí você ouve uns barulhos assim, ó. Aí você olha em volta, tá? Aí você olha, tem o duto de ventilação, aí ele tá caindo assim, ó. Assim. Aí você olha pro chão, tá... Ele só tá esperando você passar por baixo. Só pingando, aí passou por baixo? Como, cara? E se você tem volta pro cômodo, daí ele desce e vai atrás de você. Exatamente. É louco, muito bom. E às vezes assim, cara, o mais foda pra mim era... Às vezes eu tô andando de boa no corredor, às vezes eu dou uma agachada e tudo mais. Mas de repente você ouve, quando você tá com um som bom, aquele surround, você ouve lá de trás, e passa reto e vai embora. Tipo, ele não sabe que você tá ali e ele tá procurando pela nave inteira. Então passou e foi embora. Depois ele volta. É muito bom, cara. É muito bom. É muito. Porque o jogo ele renderiza porções gigantes da nave por vez, assim. Ah, é? Porque você viu tem assim os capítulos, né? Você entra numa área, é uma área longa pra caramba. Entendi. E por isso que ele fica procurando por aquela região inteira sempre, quando tem área. Entendi. Nossa, faz sentido isso. Eles simplesmente jogam o código do Alien lá pra ele fazer o que ele quiser. Isso, mano, é muito foda, doido, cara. É pesado. É muito doido. E, muito a apresentação do Alien nesse jogo eu achei sensacional. Porque uma coisa que é muito difícil você apresentar um personagem tão clássico num jogo, que foi o elevador. É a coisa mais básica, mas é você esperando o elevador. O Alien acabou de matar um cara, só que você não sabe se ele tá lá ou não. Você só tá esperando o elevador ali, mas tá uma puta música de uma... Puta música tensa do caralho. Mas já foi revelada a existência de um alien? Já foi revelada a existência de um alien. Tá. Logo antes, aliás. Ele acabou de matar um cara que você estava junto. E daí você vai lá, ele te dá controle de novo do jogo, você não sabe o que fazer, você vê, ah, tem um elevador, vou apertar o elevador. E o elevador não faz muito barulho, mas fica aquela puta de uma música, só que não acontece nada. Quando a porta do elevador abre e você entra e você tá seguro, aí ele desce... cai do duto de ventilação e olha pra você assim. Então, tipo... O jogo te deixou tenso pra caralho, mas te deu uma segurança pra revelar o personagem. É muito foda. É muito foda. Ele tem um ritmo muito bom, esse jogo. Que é uma coisa em terror que é essencial. Então. E é engraçado que não é terror, né? Porque não dá... Isso é uma coisa que... É aflição. Que... É, porque não dá mais pra você assustar as pessoas e deixar, ou deixar as pessoas, tipo... Só no PT, cara. No PT... É o que eu ia falar. É verdade. As pessoas, Eu não joguei, cara. Queria tanto você não jogou. PT é especial, cara. PS4, é verdade, cara. PT velho, é especial, cara. Especial, cara. Sabe o que eu descobri essa semana? Que se você deixar o jogo pausado, uma cota, o fantasma te mata. Eu fiquei sabendo disso. Do nada, né? Ela vai e te mata. Filha da puta, velho. E quanto ele dura, mais ou menos? Eu vi só alguns vídeos e tal, mas... 20 minutos a 40 minutos. Se você sabe o que tem que fazer, é rápido. Em meia hora você acaba. Se você não sabe, tipo, vai horas, assim. É porque ele é meio... Kojima extremo, assim, Não dá pra você entender muito bem o que tem que fazer algumas vezes, assim. Principalmente o último puzzle do bebê lá. Que é impossível aquele. Nossa, lembra? A gente gravou duas vezes o vídeo e não acertou, tá ligado? A gente, tipo... Nossa, foda. É por isso que eu tô esperando um bom Silent Hill, se for essa pegada. Então, mas não vai... Isso que é o bizarro, porque eles não sabiam que ia acontecer o que aconteceu, assim. Uhum. E aí eles falaram, não, isso daí foi só tipo um teste. O Kojima mesmo falou, foi só tipo um teste, sabe? Agora tá todo mundo com a expectativa lá em Já cima. Já era, é isso que eu tô falando. Eu aposto que eles falaram, galera, joga tudo fora, vamos começar do zero. A gente tem que fazer isso daqui agora. Mas o jogo é animal, sim. É animal. E, mano, eu queria muito jogar. O Daniel, lembra, cara? O Daniel não conseguia. Ele, tipo, não consigo jogar Falcão. Então, tipo, joga. Caralho. Não conseguia, cara. E, caralho. Tipo, de dia, com a galera na sala, né? Ouvindo Racionais. Foda-se. É raro os jogos desses. Não, é muito bom, cara. É muito difícil. É muito bom porque ele... Primeiro tem o lance do gráfico, né? Que, tipo, o jogo é lindo, assim. Tipo, você entra no corredor, parece que você entrou no corredor de uma casa. Sim, você fica meio assustado. Da sua casa. Ele é genérico o suficiente pra ele ser o corredor de qualquer casa. Pra você poder se identificar, sabe? E aí tem aquele bagulho, aquele lance meio iluminado da geometria bizarra da casa, que meio que não pode ser assim, mas é assim, sabe? E aí tem o lance do banheiro, o lance de você... Porque, na verdade... Toda vez que você vira pra trás, tem uma chance do fantasma estar lá. Então você nunca sabe se ele tá lá ou não. Tipo, toda vez. É aleatório isso. É aleatório. Né? E ele te mata imediatamente. A primeira vez, eu acho que a gente jogou. Não sei se. Foi a primeira vez que a gente jogou, a gente tava na sua casa, antes de gravar o podcast. Você falou, mano, você precisa ver isso aqui. A gente sentou, começou a jogar. A gente começou a jogar na hora. Ela, tipo, e te matou. E matou, não lembro se era eu, moço, que tava jogando. E matou. Tipo, aí você. Mas o que, que eu fiz? Você não sabe nem o que você fez de errado. Ela, tipo, não, foda-se. Então não tem, tipo, certo ou errado. Às vezes ela vai aparecer e vai te matar. Se você não virar pra trás. Você não pode virar pra trás. Você tem que andar sempre. Na maioria das vezes, tem umas vezes que ela vira, mas algumas vezes dá pra você ver. Isso é horrível quando vou dar... Porque é um corredor em L. É um L, Aí às vezes você pode, tipo, espiar pelo corredor e ela tá lá, tá ligado? E, tipo, a luz piscando, piscando e você vê ela meio tremendo, assim, embaixo da luz. Piscando. E aí tipo, você vem e não vê. Aí, tipo, você pisa no corredor e a luz apaga. Aí você dá uns passos assim e não tem mais ninguém. É muito sinistríssimo. O bagulho é muito sinistro. É pesado. Então, e é literalmente a única coisa que conseguiu fazer isso em anos, eu acho. Nem a amnésia, todos esses outros, é um outro tipo de terror. Não era esse terror. Tipo, porque isso é gráfico, ele consegue ser gráfico. O do amnésia é mais do tipo a perseguição, o Outlast. É mais desespero do que medo. A maioria né? dos jogos de terror ultimamente tá apelando mais pro lado da agonia, da aflição, do desespero. Mas eu acho que o Alien consegue fazer isso melhor do que os outros. Consegue, mas o Alien, se você for pensar, é a mesma coisa que um... Que o Outlast, só que... O Outlast e o outro lá, o Amnésia. Só que a ambientação é melhor, o desafio é mais legal, porque você tem outras coisas pra pensar, além de só um monstro te perseguindo. Exatamente. E a história é mais legal, a história é boa do jogo. A história é boa, o personagem é do caralho. Né? Porque isso é outra coisa também. Não é tipo um super soldado, sei lá o quê. Não. Né? Tipo, não, cara, ela é uma engenheira, ela sabe construir uns bagulhos. Então é tipo, deixa eu catar isso aqui, pronto. É um flashbang, sabe? Sei. É tipo, é um negócio muito ridículo, assim, muito preciso legal. Preciso jogar. E vocês jogaram o Ethan Carter? The Vanishing of Ethan Carter? Falaram, né? Desse falaram jogo, muito desse jogo. Eu achei muito bom, eu não joguei. Cara. É. Eu joguei ele inteiro, assim, e foi um jogo... Ele não é esse jogo de medo, que você fala, ai, o bicho vai me pegar. Mas os puzzles dele, cara, e ainda pra mim, que não sou um cara bom de puzzle, mas é aquele puzzle que a resposta tá no jogo, cara. Pode querer. Não é uma coisa sem sentido, não é uma coisa que você vai precisar pesquisar fact, que você vai... Sim. Cara, tá no jogo, cara. Você vai encontrar. E você vai encontrar, você vai... Tá tudo ali. Isso é legal. E é tudo muito bem feito. Ele tem um clima de Dear Esther que deu certo, sabe? Então, é um Dear Esther. Tem alguns momentos assim que você fala... É a mesma equipe, né? Não sei, não faço ideia. Acho que não. Não, não. Não, não é, não. É o Everybody's Gone to the Rapture, que é a esse mesma é do... equipe. Que é da mesma equipe. É o Dear Esther no espaço. Dear Esther no espaço. É esse? Não. Não. Não. Everybody's Gone to the Rapture é um que você acorda e todo mundo morreu. E, tipo, todo mundo subiu, todo mundo sumiu. Ainda não saiu esse jogo. Ainda não saiu esse jogo. É exclusivo de PS4, se eu não me engano. Ele... Não, é pra PC também. Ele tem... Acho que ele tem PC também. Acho que ele tem PC. É, porque tá muito... Tem vários timers exclusivos por tempo agora. É, não, mas eu confundi os nomes. Até o Tomb Raider. É, acho que os caras são The Astronauts, alguma coisa assim. Pode crer, pode crer. E ele tem alguns momentos que você... Fala, pô, podia ter uma motinha aqui, né? Pra ir mais rápido, né? Tem botão de corrida, né? Então você pode correr, mas não tem assim, um botão de zoom. Você tem que andar um pouquinho mais, assim, ele é super bonito, pra caramba. Assim, eu joguei no PC, não era high quality, mas pode crer. Já tava bonito. E é uma história super legal, porque ele fala de um... Ethan Carter é um molequinho, e ele é fascinado por ficção científica. Então ele começa a escrever, ele escreve as histórias dele e tal. E é a partir disso que vai contando a história do jogo. E os puzzles são muito inteligentes, o jeito como eles são construídos e a sua descoberta, como você vai descobrindo o bagulho, você fala, cara, que foda. Que louco, e cara. E você até para às vezes de jogar e fala, não, deixa eu ficar com aquilo na cabeça, eu quero absorver, sei, quero sei, pensar. Sei. E depois vou você jogar. Volta. E ele não é óbvio, cara. Ele fala até no começo, ó, isso aqui não é um jogo que vai pegar na sua mão. Então não vai ter coisinha piscando. Até tem uma outra coisinha piscando, porque meu, ele precisa de alguma forma mostrar que você está no caminho certo. Mas tem uns puzzles muito legais, umas histórias muito boas ali. E ele não é muito longo, não. Que louco. Vou ver isso. Vou aí. Dar uma olhada, sim. Eu tinha ouvido falar bem desse, mas muito Dota na vida. Você tá jogando Destiny também, né, Bruno? Destiny, tamo nessa porcaria aí. É, então, e aí, né, cara? Não, isso, e foi assim... É o jogo mais amado e odiado do ano passado, né, pois cara? Pois é. Ah, eu posso falar uma coisa, cara? Eu não entendo aqueles reviews que falam que este é o melhor, pior jogo do ano. Meu, vai tomar no cu! Isso, exato. É tipo, você... Mas não, cara, não faz... Porra, se você tá jogando, você tá jogando pra caralho, você gostou do jogo. Ou você se banca ou você não banca, né? Então, exatamente. Exatamente. O Destiny eu fiquei muito empolgado quando saiu o trailer e tal e tudo mais. Falei, cara, da hora. Depois, quando foi, saiu mais um monte de coisa, eu não tava nem aí, mas quando saiu, eu me senti. Eu comprei porque eu me senti muito distante do universo game, né? Falei, puta cara, tô longe das tendências, né? Deixa eu comprar porque quero me sentir parte da galera, né? E aí comecei a jogar, achei muito chato, muito cara, que saco, que porcaria de jogo. Chato a história pra caramba, é ruim, não sei o ritmo quê. Dele é arrastado. É, ele é vazio, ele é sem sal e tudo mais. E aí ele foi virando um fenômeno, né? Ai, não sei quem tá level 30, não sei quem jogou 18 mil horas, não sei quem. Falei, cara, deixa eu, não tem nada pra fazer, deixa eu voltar lá. É, aí fui, aí você ganha um loot, aí você faz um negocinho, aí você ganha uma capa, daí você ganha uma arma mais bonita. É. E aí vai pegando, né? Diablo 2 aí. E eu cheguei a falar, cara, esse jogo não é pra mim, porque eu achei que ele era muito, essa coisa de Halo, né, e tal. É. Nunca foi muito a minha praia. Mas agora eu tô jogando bastante, mas sozinho. Mas agora eu olhei aqui, tem 18 mil horas. Eu vou na raid sozinho. É, porque você faz as raids, que são as missões legais. Aparecem uns brothers, faz uns eventos que brotam aí lá. Aí você pega a motinha, aí você começa a dançar. Os caras fazem a missão ficar dançando. Nossa, eu sempre danço, cara. Toda vez completou a missão, é obrigatório. Mas é legal, cara. Dançadinho. Esse eu não encostei. Pela falta de um console. Eu acho que o legal do Destiny é porque ele é gostoso de jogar, né? Tipo, sim, a mecânica dele. A mecânica dele é foda. Eles vão... Sempre eles aperfeiçoando essa mecânica de tiro, né? Que sempre foi muito... E é aquela coisa, cara, atirar na cabeça dos aliens e... Nossa, sai, tipo, é uma sensação... É delícia, cara, né? Que animal. Nossa, e eles têm isso desde do Halo, né? Eles sabem exatamente essa sensação que você descreveu, assim, da cabeça do alien explodindo, é tipo, puta... E aí você sabe que aquilo tá contando números... Que você vai ver no app depois, que era de mods com estilo, de mods com precisão. Nossa, é, isso vai contar um bounty que você pegou e você vai ganhar mais pontos. Caralho, tudo tá véio. Sendo contado, sabe? É. Eles estão vendo e... E aí tem o lance do tempo, né? Porque, tipo, na terça-feira reseta as redes. Sim. Aí você faz uma... Tem uma rede que chama Anoitecer, né? Que é o Nightfall. Uhum. Que é uma rede fodida que você... Assim, normalmente, assim, na rede, quando você morre, você volta... Ou onde você tá, dependendo, ou nas zonas de caveirinha, no começo da área. É verdade, pode crer. A Nightfall, você morre e volta pro começo. Volta pro mapa, tá ligado? É. Só que se você passa a Nightfall, você ganha um boost de XP animal pro resto da semana. Pode crer. E aí toda terça-feira ele reseta o boost do Nightfall. Aí tem isso, aí tem as bounties e as lojinhas que todo dia ele muda. Uhum. Tem um vendedorzinho que aparece no fim de semana que vende o Shure. Mais bolado, o Shure. Então, tipo, toda hora ele te dá alguma coisa, assim, pra você voltar e olhar e não sei faz, o quê. Você faz um calendáriozinho pro... E aí, assim, eu tô achando legal duas coisas também, que uma coisa é ver esse fenômeno... No olho do furacão, né? Tá acontecendo agora. Uhum. É como, sei lá, como se você estivesse no começo do World of Warcraft. Sim, tipo, sim. Cara, tá acontecendo agora, por mais que você não vá jogar daqui 10 anos sim. e tal, mas ver isso acontecendo é muito legal. E a galera buscando as brechas, lutando com os devs, né? Uhum. Eles estão teasing, né? Que, cara, sai uma expansão nova, sai um fix novo, vamos descobrir como burlar esse fix. E teve um quadrinho, agora não lembro quem fez, mas eu posso achar depois... Que ele estava falando dessas coisas, né? Qual que é a palavra? De exploit, né? Uhum, dos exploits que a galera estava tentando achar pode no Destiny. Crer. E o quadrinho falava: para fazer a raid tal, você pode, sei lá, esperar na ponte, depois pular para não sei onde, e aí você chega no final. Se você fizer tal outra coisa, você tal coisa. E aí no final, se você juntar uma jarra de lágrimas dos desenvolvedores de Destiny, você não precisa fazer mais nada, o jogo vai dar tudo pra você. Porque tá sendo essa briga, né? Eles consertam uma coisa, os caras acham outros dois bagulhos pra explorar. A mais recente agora, vocês viram que é o dos caras que tiravam o cabo de rede do console, né? Muito bom. Cara, é muito isso, anos 90, porque tipo, puxa a fita. Mito, porque tem o boss da rede... Que é o Crota, que ele é boladão e tal, você tem que apertar uns botões, ele faz uma ponte, aí você faz a ponte, tem que atravessar, apertar botão, não sei o que, não sei o que. Tem uma hora que ele tem um escudo, tem uma hora que ele perde o escudo e abaixa. Na hora que ele abaixava, se o host do grupo tira o cabo de rede do console, ele abaixa e não volta. E fica e assim. Agora resto, como, cara? O resto como do grupo... que nego chegou não é isso? Assim, o cara que tira o cabo cai. Uhum. Mas o resto do grupo fica lá. Uhum. E eles conseguem matar o cara. É quando tá perto de matar, o cara volta e ganha o loot, ganha o XP e foda-se, entendeu? Porra, muito foda, cara, né? Imagina. Cara. Eu não imagino que tenha sido acidente, esse é o problema. Eu não imagino que tenha sido tipo, opa, caiu aqui. Pô, caiu, o bicho caiu. Não, eu imagino que eles tenham tentado. Tentado, Puta, quando eu tiro esse cabo de força pra esse filho da puta ficar assim, sabe? Não é difícil. E foi uma das coisas que eles patearam no último negócio. Foi isso. Eu lembro o barulho que fez aquela caverna de loot. Eu não tava ligado com nada. Tava ligado nada. Loot Cave é um clássico. Mas aí foi em todas as feeds, todos os meus feeds. Caverna de loot, não sei o quê. Já saiu segunda caverna de loot, porque patearam a primeira. Saiba como encontrar a caverna de loot, não sei. Caralho, velho. Mas eu queria saber quanto tempo vocês acham que isso vai continuar assim, porque... Cara, acho que pelo menos até a próxima expansão vai continuar, porque ainda tem mais uma pra sair, eu acho, né? Tem a Wolves alguma coisa, né? Wolves Creek, Sei, cara, é que o jogo é tão complexo, né? Não sei até quando a galera vai conseguir achar buraco, quando que vai continuar a galera jogando Destiny? Não, acho bastante. Eu acho que vai durar bastante. Porque assim, na mais próxima expansão... Mais do que o Titanfall, parecia... Coitado, né, cara? Deu dó até. Mais Titanfall é tristeza, né? E não é um jogo ruim mecanicamente falando, assim, né? Mas o Destiny acho que tem potencial pra muito tempo aí. Tem. Porque aí... que nem qualquer MMO, né, cara? Os caras botam loot novo, põem classe nova, põem... Inclusive... É infinito, inclusive, né, cara? Registraram o Border Worlds, né? Que aparentemente vai ser a mesma pegada do Destiny, só que não é o mundo de Borderlands. Que daí eu vou achar louco. Isso daí, com certeza. Mas vale a pena. É um puta jogo gostoso de jogar. E dois textos legais do Destiny que saíram. Um é da Killscreen, falando que somos todos escravos de Destiny. É, eu fiz uma leitura desse texto no Red Bull, no site da Red Bull. Ah, da hora. Sobre comparando com o neoliberalismo. Uma coisa socialismo. É. O neoliberalismo total, assim, absoluto. É muito foda, cara. E um texto da Polygon dizendo que Destiny é o Phil Collins do design. É a música de elevador do design de games. Assim, nossa, que é um negócio propositalmente, assim, X. Tipo. Pra você realmente ficar ali e não cansar daquilo. Meu, você tá lá e tá fazendo as coisas e. Nossa, cara, é bem real, né? Parece ser um vício bem diferente do vício, por exemplo, do MOBA, né? Não, é diferente. É o Cooperzinho, cara. Sabe o Cooper que você faz? Destiny é relax, né? Cara? Faz uma analogia com drogas diferentes aí pra esse tipo de vício, Falcão. É um cafezinho, cara. Se você quer saber, é um cafezinho, cara. É o cafezinho que você vai tomar. Destiny é bicicleta ergométrica, né? Bicicleta ergométrica, exatamente. É bicicleta ergométrica. Eu acho que é o shake de whey. Como é que é o nome? Começou ali, marca um, lá, dois, tal, não sei o quê. Aquela marca de emagrecer. Não, aquela marca de emagrecer lá. Herbalife. Que bom, que belíssimo. Acho que a gente pode encerrar o bloco com essa belíssima analogia. Destiny é Herbalife dos games. E vamos então agora para perguntas e comentários. É clássico, porque mandaram um monte de perguntas da hora. Tava com saudades, mas essa galera é foda. Vamos fazer aquela breve pausa imaginária, virtual, e já voltamos. Navio Pirata, aquele que é navio, aquele que é pirata, e é um podcast, e nós temos perguntas e comentários fresquinhos, crocantes, deliciosos, e nós começamos com um clássico, né, um clássico, ele, que é o Yuri Ortin Elst, grande Elst, e sua fantástica prole, né, de fifeiros. Seus e não filhos fifeiros, né? Tem o filho fifeiro e o filho que não é fifeiro. Exatamente, né? É muito engraçado. Mas ele já manda aqui pro Bueno, cara. Já manda a primeira pergunta aqui. Como vai aquele galinheiro que você construiu já no Antológico Sul de Minas? Prazer, Yuri. É bom saber que você acompanha meu trabalho aqui. Renato Bueno, videobra. Videobra. Mil e um galinheiros para construir antes de morrer. Pois é. Cara, o galinheiro tá bem lá e eu não dou muita manutenção, né? Mas meu pai tá sempre melhorando as coisas lá. E tá bem, bem firmeza. Tem o lado das pedizes, né? A gente cria pedizes, tudo com permissão do Ibama, todos os negócios malucos assim. Caralho, tem que ter todas essas coisas assim. Porque é ave silvestre, alguma coisa assim. Tem que ter toda uma permissão diferente. Entendi. E aí tem todo o viveiro da perdiz bonitinho. E tem as galinhas e codornas também. Codorna tem menos, mais também tinha. Mas tá bem, eu volto pouco lá pra Minas. Quando volto, é fim de semana, coisa mais rápida assim. Mas é sempre bom, né? Buscar um negocinho, né? Negocinho. Uma cachaçinha. Cachaçinha. Meu, aquela cachaça... Eu acho que eu fui tão... da última vez que você me deu uma cachaça, que eu acho que a gente se encontrou do ano. Quando você trouxe aquelas revistas, acho, não foi? Foi. Tinha uma cachaça junto com as revistas. Tinha uma cachaça e eu bebi, assim, 90% dela. Tem 10% que eu deixei no fundo. Eu falei, não, eu vou beber aquela cachaça muito forte. Eu ia trazer hoje, mas sério, pelo calor eu não trouxe. Não é a hora. Não é o momento adequado para uma cachaçinha. É complicado. Próxima pergunta é para o Marcola. Vamos lá. Como você vê e quais são as suas expectativas para 2015 em relação ao Last Hit? Não entendo uma porra de Dota, mas toda vez que eu vou lá acho tudo lindo e muito bem feito. Somos quatro. Bom, para quem não sabe, afinal... O que eu fiz nesses últimos tempos, eu passei um tempo em Sabatina trabalhando na ideia de um projeto. Exatamente. Pra falar de Dota no Brasil de maneira séria, jornalística, que é uma coisa que não existia. Pode crer. De maneira realmente jornalística. Aliás, jornalismo esportivo em geral aqui, a gente tá numa carência ainda grande. Pode crer. Eu acho que muda daqui a pouco porque tá trazendo dinheiro, e o que traz dinheiro vai vir jornalismo junto. Tá? É verdade, total. Mas o Last Hit é o problema... Ele tá indo bem, até tá indo melhor do que a gente esperava em questão de público nesses primeiros meses. A gente teve aí uma paradinha em janeiro para dar uma reformulada baseada nos primeiros, nas coisas que a gente viu nos primeiros três meses. É, o que acontece é que a comunidade de Dota aqui no Brasil não existe praticamente. Ela é extremamente desunida, extremamente perdida, não tem, não tem nenhuma figura pública bacana para unir essa comunidade. Pode crer. Tipo, um bom... Tem alguns jogadores que têm a sua base de fãs, só que eles não são suficientemente famosos, populares, para formar uma comunidade unida e tudo mais. E tem muita picuinha, muita briga, muita... Aí o que eu tô pensando é focar o Last Hit, com certeza ele vai continuar, vai crescer pra caramba, a gente vai fazer dar certo, mas dar uma focada mais nos guias e na parte de introdução pros jogadores mais novos. Pode que tá crescendo a quantidade de jogadores, tem muito jogador interessado em jogar Dota. E é pegar um pouco na mão da comunidade, né? Não, tá precisando. Entendi. Muito então, bem. Podem esperar pra quem tá acompanhando os vídeos. É, pra quem não joga, é uma boa oportunidade justamente pra prestar atenção pra começar a jogar, né? Porque notícia pra cenário competitivo tem pra todo lugar, lá fora tem, muita gente acompanha lá fora. O que a gente vai fazer é pegar o jogador que nunca jogou Dota, que tem uma dificuldade foda de entrar nesse jogo, que ele é muito impenetrável, ridiculamente impenetrável. É, e introduzir ele, mostrar pra ele que o jogo é legal, que dá pra aprender, que não é esse pesadelo todo, conhecer os personagens, conhecer os heróis. Então a gente tá com os guias de heróis, que são os guias de personagens. A gente vai começar uma série que é Aprendendo Dota, que a gente vai basear em vez de ficar tentando, você aperta esse botão e você vai jogar com esse herói assim. Não, a gente vai ensinar a pessoa a aprender a jogar a Dota. Pode crer. Tem uma didática. Tem que ensinar a lógica do jogo, né? É mais importante. Tem uma didática pra você aprender esse tipo de jogo. Sim. Não tem, assim. Tem muita gente que entra e tenta e fala, pô, é muito difícil, não gostei. Mas daí você tem que pensar que, pra aprender um jogo desse, tem que ler, tem que explorar fora, tem que assistir competitivo, tem que treinar pra caralho também, tem que avaliar próprios erros, que é uma coisa que ninguém faz, que é jogar, pô, o que eu fiz de errado? Vou ver meu replay e tudo mais. Pode então é isso que a gente vai ensinar a galera a fazer e também vai ter outras sériezinhas em vídeo aí, mas pela diversãozinha, pela zoeira, pra galera curtir, que todo mundo, eu sei que gosta disso. Ninguém gosta de ler. É, né? Então faz vídeo, né? Faz vídeo. Isso aí. Muito bem, próxima pergunta pro Mussa. Quando você volta? E os momentos tendo sangue? Tô imaginando a voz do Bilesque aqui. E, mano, ensina os caras a fazer jabá, porque o do último episódio foi divertido, porém vergonhoso. Que história que foi essa? Conta pra mim essa história. Cara, eu fiz um jabá que, tipo, não fazia sentido nenhum, assim. Toda vez que eu começo, eu começo a, tipo, eu já começo horrível, assim, nas primeiras palavras. Porque o... Você quer mais Max Ribble? HTTP 2. Aí, tipo, aí ficou horrível, assim, tipo, não faz sentido nenhum. Mas foi divertido, né? Mas é o péssimo, jabá. É um jabá péssimo. É um jabá péssimo, cara. É complicado. A gente precisa ter um áudio pra quando você não tá no podcast pra, tipo, plão. Bota o soundbite dele. É, exatamente. É melhor. Cara, quando eu volto, é uma boa pergunta. Porque assim, eu até postei lá no Facebook e tal, no Converse. Total. Que eu dei uma afastada do podcast mesmo, porque eu tô realmente muito hustling, assim. Eu tô fazendo muita coisa e vou continuar fazendo muita coisa. Até, assim, esse mês, eu não vou dizer que eu vou parar, mas esse mês eu vou tirar um hiato sem dia pra voltar do jornalismo de games, assim. Pode vou parar por uma série de motivos e vou começar a trabalhar com outras coisas. Pode crer. Vou continuar traduzindo mangá e traduzindo série e tal, que é uma coisa que foi meio que uma descoberta, assim, de um, de um tipo, nossa, eu gosto muito de fazer isso, assim, de repente, assim, sabe? Depois de 10 anos trabalhando com cobertura de games, você se descobrir fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, assim. Pode até ser. Tem alguma coisa a ver, mas não diretamente falando. E é uma coisa que pra você é natural também, né? Sim. Quanto games, né? Sim, sim, sim. É uma coisa que eu já fazia há bastante tempo, meio que por hobby, assim, de traduzir e tal. Mas é uma coisa que é um trampo que eu tô gostando muito de fazer, que eu tô apaixonado, assim. Então vou continuar fazendo isso e vou não vou abandonar totalmente games, assim, eu vou continuar trabalhando com games, mas de outra forma, que quando eu puder falar eu falo. E vou trabalhar junto com o Crunchyroll também mais a fundo, assim. Legal. Eu vou exercer outros papéis dentro do Crunchyroll que não só tradução. Isso é bom. Digamos assim. Quando eu puder falar também eu falo. Mas basicamente são várias mudanças, assim. 2014 foi um... um ano de uma guinada profissional grande para mim, assim, né? Claro, né? De modo geral. Tanto, inclusive, a participação na Max Tribble contribuiu para isso. Pode ver. Então, assim, esse 2015 começando fazendo coisas completamente diferentes. Não vou, acho que, deixar de falar de videogame, mas mais como hobby do que como qualquer outra coisa, assim. É engraçado porque foi só esses dias que eu me toquei que cobrir videogame estragou o hobby pra mim, assim. É, né, cara? Mas é uma coisa que acontece. Que... Porque, assim, uma coisa é você começar a olhar videogame com um lance mais crítico. Isso é uma coisa, tudo bem. Mas você sentar e você falar... Bom, eu preciso... Eu não quero jogar videogame porque eu não quero que isso seja uma obrigação. Tipo, então eu não vou jogar porque eu não quero jogar. Porque, tipo, eu vou me sentir obrigado a jogar. Eu tava deixando de jogar por causa disso, sabe? E aí... Esses últimos dias, quando... Não, beleza, tá decidido. Eu vou só trabalhar com o pessoal lá da Info até o fim do mês e depois vou parar. Cara, eu senti um alívio tão grande, assim, tipo... isso não é mais meu trabalho. E quando eu senti esse alívio foi quando eu percebi que... Tipo, não, eu tô fazendo o certo de não trabalhar mais com isso porque eu não quero que isso estrague mais a minha diversão, entendeu? Mas eu senti a mesma coisa, moça, com... Entrando no Dota e focando no Dota. Uhum. Porque agora eu tô vendo esportes, área competitiva e Dota com o trabalho... E dá um alívio muito grande quando você vai pegar um jogo pra jogar e não precisa ter aquela preocupação toda. Ou aquela obrigação mesmo. O ato de jogar videogame tinha ficado um negócio penoso pra mim, assim. Então. Pra mim também tava assim. Então, agora, e inclusive eu passei um bom tempo ano passado, quando me ausentei, fiquei fora, desci lá pro sul, sem mexer em tecnologia. Sumi de tudo, fiquei no mato, escondido. Vai mexendo mesmo, encostar na terra, né? Botar na terra. Pô, foi uma catarse grande. Mas quando eu voltei, e eu não tinha ainda iniciado o Last Hit, ainda estava pensando em voltar para tentar trabalhar com jornalismo de jogos. Inclusive, eu acho que vai ser isso que eu vou voltar a fazer de qualquer jeito, mesmo com o Last Hit, vou tentar trabalhar com jornalismo de jogos também. Uhum. Mas a vontade era de, não, quero fazer outra coisa e quero jogar meu jogo de boa. Assim. Uhum. Para mim foi meio que uma mistura de, tipo, já estou muito tempo fazendo isso com... Eu acho que eu já fiz tudo o que eu queria fazer. Uhum. E, tipo, eu já fiz impresso, fiz internet, fui cobri TGS, cobri E3. Pode crer. Tipo, eu fiz tudo o que eu queria fazer, sabe? O checklist já foi. Eu bati todas as metas. Tipo, todos os bullet pointzinhos, assim. E falei, não, então tá na hora de fazer outra coisa. Não, cara, combino com as oportunidades aparecendo pra mim e tal. Uhum. E eu tô muito feliz profissionalmente falando agora, assim. Louco. É bom de ouvir isso. O lado ruim é que sobra menos tempo pra participar e tal. Que, porra, o Navio Pirata foi o meu filho, assim. Nosso filho em 2014, né? Foi, sim, um bagulho que deu certo pra caralho. Sim. Nossa, a gente se divertiu muito fazendo. Muito, né? Cara. A gente se diverte fazendo e fica muito feliz com o retorno, né? Total. O quanto a gente viu a galera, a audiência crescendo, a galera, tipo, abraçando mesmo o negócio, sabe? Isso porque, por exemplo, a gente recebe comentários tipo, de uma pequena parcela só, tipo, da galera que ouve, da galera que baixa e tudo mais. Sim. Um monte de gente que ouve, que tá curtindo, vem falar, isso é uma coisa que eu acho engraçado. Uhum. Ela fala, pô, eu curti muito o que você falou no episódio tal. Eu, tipo... Eu nem sabia que você ouvia, você tipo, lembrou de algo específico. Nem lembrava que você tinha falado. Eu falei isso. Tipo, isso é muito legal, né? Essa animal, resposta, assim. Né? Então, assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. É bittersweet, né? Mas, assim... Eu acho que essa é a graça do navio também, né? E eu acho que a gente construiu esse navio justamente pra durar esse tipo de coisa, assim. Tipo, pode... O importante é o espírito da parada, né? O espírito da barca, assim. Sim. Mano, depois passar outros... Aparecer novas pessoas. Agora o Raoni, né? Tá aparecendo bastante. Ele veio do ano passado e tal. É. Ele vai que é um continuar. Puta nego gente boa, gente assim, né? Gente boa. Cara? Engraçado pra caramba. É uma das pessoas mais engraçadas. Ele é engraçadíssimo, né? E eu acho que é assim, né, cara? Mas assim, não, provavelmente não vou estar de volta toda semana, mas, cara, quando tiver um tempo, estamos aí, sabe? Exatamente. Tipo, é um bagulho que eu quero voltar a fazer toda vez que eu puder, assim. Animal. De verdade. Animal. Vocês... Porque o Bilesh que foi me cobrar no Twitter, você não ama mais a gente, não sei o quê. Ah, que sacanagem. Eu falei, cara, eu amo vocês, cara, lógico que eu amo vocês, cara. Meu amor é verdadeiro. Não duvide do meu amor, cara. Esperem por Mussa, certamente, em 2015, fazendo, anunciando várias coisas legais sim, e tudo. Sim. tudo. Sim, cara, temos aí... É, Navio Pirata vai ficar sabendo várias coisas em primeira mão, às vezes, também. Sim, aí, pô, com certeza, absolutamente. Então, cara, são coisas maravilhosas aí que vão acontecer. Assim, são projetos legais que eu vou ter o maior prazer de tocar, e quando eu puder falar o que quer, eu falo pra todo mundo, não se preocupe. Animal. E a última é pra mim, cara. Mais especificamente pro Falsão, ele escreveu aqui. Ah, Pedro Falsão. Será que você pode continuar ignorando os ensinamentos do Mussa em relação ao jabá? O seu último jabá foi vergonhoso, porém muito divertido. Obrigado pela parte que me toca, assim, mas eu vou tentar, eu juro pra vocês, não é, eu não faço isso porque eu ignoro os ensinamentos do Mussa, é porque eu realmente, tipo, não consigo mesmo fazer o jabá. É difícil lembrar de todas as coisas, assim, mas vai indo, eu vou tentar. É, e ele mandou também uma pergunta pra geral, mas que a gente já respondeu aqui, que é qual a diferença entre LoL e Dota, né? Ah, nenhuma, falou... né? Basicamente, é a mesma coisa. Dor, sofrimento, angústia e mágoa. Tudo bem, próxima pergunta. Gabriel Crispino. O que vocês acham de quem diz que a música pop é sempre ruim e não merece alguma atenção? Ah, cara... Que preguiça, o tá cara. Ele tá com a resposta na língua. Geralmente é pessoa que quer atenção. Né? Fala isso. Pois mas é, depende aí o que se considera música pop e tal, né? É, mas... então, é que não é um termo definitivo, assim, tá, né, das coisas. Mas acho que entra um pouco naquilo. É muito fácil você zoar algumas coisas e aí você acha que você está sendo esperto para zoar algumas coisas. Não necessariamente, né? Pois é. Exatamente. Mas tem muita coisa boa aí. E o próximo grande pergunta é daquele que é Lorde. O Lorde. O nosso Lorde. Sim. Das vendas... Marco Makoto. Macotinho, grande Macotinho. Vocês sabem da lenda do Macotinho, não sei, Marco Alebueno? Cara, seguinte. Qual o Lorde Makoto? Lorde Makoto. Lorde Makoto é basicamente o seguinte, cara. A gente estava na Gibicon em Curitiba. Pra quem não conhece, a gente sempre fala dele, é bom até recontar a lenda de Makoto, né? Uh-huh. É, a gente estava em Curitiba, vendendo na Gibicon nossos quadrinhos. Quando no nada aparece essa pessoa maravilhosa chamada Marco Antônio, que é o Makoto, e ele vai e compra os nossos quadrinhos imediatamente, assim, plau, me vê todos os quadrinhos e tal. Aí ele fica, vou ficar aqui com vocês, tá? Falei, lógico, mano, fica aqui do lado, vamos trocar uma ideia. É só um pouco de backstory, assim, nesse lore, assim. Ele surgiu em Mass Effect 2. Originalmente. Numa missão de escolta. Mas ele é um brother que ele é, acho que era de Ribeirão Preto, acho. Não me cite nisso, porque eu não tenho certeza. Não, é isso mesmo. Mas era do interior de São Paulo. É. Ele é do rolê do anime. É. Conhecia, a gente tem vários amigos em comum e tal, a gente acabou se conhecendo. Sim. Por causa desse rolê do anime e tal. E, cara, meu brother, cara super animado, gente boa. Fala pra caralho, fala né? Pra caralho. Cara muito animado e tal. E aí, ele, por motivos de trabalho, ele se mudou pra Curitiba. Isso. E ele sempre acompanhou a gente, né? Max Ribo e tal, né? Lia os quadrinhos, ouviu o podcast. Exatamente. E aí aconteceu ele isso. Ele foi conhecer os caras lá na Gibicon. Aí ele chegou lá, conheceu a gente, ficou trocando uma ideia. Aí deu 5 minutos que ele tava parado de pé na nossa mesa e a gente vendendo, trocando uma ideia. A gente tava falando, ah, esse daqui é nosso pra outras pessoas que estavam passando, né? Pra outras pessoas que estavam lá na Gibicon. E aí o Makoto virava e falava assim, leva esse daqui que é tanto, vem cá, leva esse daqui que é bom, assim. Aí a gente, tipo, pô, da hora. E assim, em 10 minutos que ele tava parado do nosso lado, ele vendeu pra caralho, mais do que no dia inteiro, assim, sabe? 10 minutos, assim. Aí a gente, tipo, Makoto, senta aqui, tipo, senta aqui na coisa, né? Cara, eu juro pra você, cara. Que isso foi no sábado, 2 horas da tarde. O Gibicon era da quinta-feira até o domingo. Isso, sim. Ele chegou no sábado. Até o fim do dia, ele tinha vendido mais do que todos os outros dias juntos, cara. Caralho. E do nada, assim. Tipo, eu sei que, assim, do momento que a gente conheceu ele, que ele chegou na nossa mesa, até o momento que ele falou... Ô, Falcão, onde é que tá o resto do dinheiro pra dar o troco aqui? Foi questão de 15 minutos, cara. Caralho. Foi, tipo, uma coisa muito impressionante, assim. E aí, ele toda vez que a gente tem Gibicon, Comic Con e tudo mais, ele vai com a gente e ele é o Lorde das Vendas. Ele senta na nossa mesa e faz umas vendas espetaculares. Outros quadrinistas querem roubar o Makoto da gente. Eles falam, você me empresta o Makoto por 5 minutos? Inclusive, nessa Comic Con Experience, teve um amigo nosso que falou, me empresta aí meia hora de Makoto, beleza. Vendeu todos os posters do cara. É tipo surreal, cara. O que, que ele faz, o Marcon? Ele é programador. Ele entra na mente das pessoas. Essa é a profissão dele. E é impressionante, cara. É impressionante. Por isso que ele virou Lorde das Vendas, Makoto. Tipo, é um bom apelido. É o nome oficial dele nos crachás que a gente Lorde bota da Comic Con. É muito engraçado. Sucesso. Mas enfim, aí realmente esse é o Makoto pra vocês terem um contexto da pergunta aqui. Um abraço, Makoto. Makotinho vendendo muito de bis. Makotinho manda aqui. Primeiro de tudo, gostaria de mandar um abraço ao Marcola. Opa. Possuidor do melhor site de Dota do Brasil. Olha só, obrigado. O Makoto tem bom gosto, já dá pra ver. Viu? E para o Bueno, que colou na mesa da Max Rebel na Comic Con e foi muito gente boa. Seguindo muito em frente. Bem. Olá, seus lindos, tudo bem? Tudo bem, tudo, Makoto? Tudo. Realmente esse navio será aquele que não voará pelos mares, mas sim pelas galáxias dessa vida louca que todos temos. Gostaria de agradecer primeiramente cada um de vocês por todos os textos e por me fazer gostar mais e mais de games. Vocês serão sempre uma grande inspiração. Depois disso, mando aqui minha pergunta. Como é ver hoje o futuro lembrando do passado, lá no Kotaku? Imagino que tenham feito essa reflexão, mas contem para nós o que o eu de vocês do passado acharia do eu de vocês atual. Eu posso dizer que da minha parte é só orgulho. Olha só, que grande moleque. Grande abraço, sucesso e que nós cruzamos por aí qualquer dia desses. E aí, o que vocês... Isso, essa que coisa profundo. De... profundo, né? Difícil, assim. Muito obrigado, Makoto. Honestamente, eu sempre falo isso, assim. Eu entrei nessa de gaiato, foi sem querer que eu comecei a escrever de videogame e que vocês olharam ali meu currículo e falaram... Se pá, esse cara pode escrever aqui no Kotaku. Então foi totalmente acidental. E eu nunca, de verdade, esperaria que, tipo, quando eu comecei a escrever, quando eu mandava currículo, tipo, que algum dia, sei lá, a porra da Red Bull ia me convidar pra fazer uma coisa. Isso pra mim, hoje eu ia olhar e falar assim, mano, o que você fez? Que caralhos que você chupou durante esse período, sabe? Tipo, se eu soubesse hoje, assim. Então é isso que eu fico pensando um pouco nisso, assim. Eu não sabia que ia crescer tão rápido as coisas, que as coisas iam se movimentar tão rápido, tipo, dentro do cenário, e que eu me envolveria nessa maneira, assim, tipo, tão rapidamente também. Essas são só as minhas grandes surpresas. Eu acho que tudo foi muito rápido. Eu acho que essa é a minha reflexão. Qual é de vocês, assim? Ah, o Marcos de 2010. Às vezes eu inventei de abrir aquele time hop lá, aquele negócio lá. E daí eu olho pro Marcos de 2010 e eu passo a mão na cabeça, assim, e falo... Moleque. Pô, mas você sobreviveu, cara. Tão empolgado. Isso já é maravilhoso. Feliz. Não, sobrevivi e eu vejo assim, tipo, as expectativas que eu tinha em relação a esse trabalho e as pessoas que eu conheci eram bem menores do que eu acabei tendo. As pessoas maravilhosas que eu conheci nessa área, as coisas maravilhosas que eu consegui fazer, mesmo às vezes sem recurso, às vezes na correria, às vezes na dor de cabeça, treta e briga e estresse. Só que a gente conseguiu fazer umas coisas muito fodas e puto orgulho desses 4-5 anos já, né, que a gente teve de trampo aí. E agora olhando pro futuro e vendo que tem muitos outros espaços para se explorar, que ainda não foram explorados, para desbravar. Eu vejo isso também. Por exemplo, jornalismo de esportes, que é uma coisa que ainda não tem forma. Eu vejo nem isso aqui, também. Nem lá fora. Vamos inventando coisa nova pra fazer aí. Total. Se você enche o saco de uma coisa, se estressa, se irrita... Hoje tem muito mais oportunidade, que eu acho que quando o Bueno começou, quando o Musa começaram, tipo, lá atrás, a escrever sobre videogame. Tipo, era um grupo menor de pessoas, era menos coisa acontecendo. Duas revistas, não tinha site, não tinha nada. E você não tinha recursos pra começar uma coisa do zero. Era muito difícil você, sei lá, criar qualquer coisa. Ver o que o Overloader fez hoje é uma coisa que era inimaginável, assim. Sim. De com tipo, beleza, vamos fazer aqui o nosso site com grande investidor. No máximo era um blogspot. Games Gaming. Foi o único que deu certo, né? Aliás, o Gus reviveu o Games Gaming. Eu ainda leio. Cara, eu entrei. Reli a análise do FIFA. É boa, né, cara? A explicação sobre as retroanálises não seria mais publicada. Cara, é muito profundo. Fico emocionado. E você, moça? Cara, é difícil pensar, assim, numa retrospectiva. Eu acho que é engraçado você... tá fazendo uma coisa por 10 anos quase, meio que sem saber direito por quê. Porque foi isso, assim. Na verdade, assim, eu nunca quis ser jornalista de games. Não é um acidente? Foi um acidente. É um acidente. Pra você também foi, né, Marco? É aquela camisinha que estoura. Então foi um acidente, tipo, sabe? Vai ser uma transa muito louca. Puta. Puta, fudeu. É, virou boneco. Gêmeos, tá ligado? É, virou boneco e é gêmeos, exatamente, cara. E é foda. Foi foda, mas assim, foi uma 10 anos de uma experiência fenomenal, assim, que se eu não tivesse tido, obviamente não estaria aqui agora. Total. Tanto com conhecimento, com pessoas que eu conheci, com o tipo de coisa que eu fiz, que eu aprendi pra caralho, com o que eu tenho que aprender ainda, com desilusões necessárias. Eu acho que é importante. É importante você ter coisas boas e você ter decepções que te ensinem. E saber criticar essas coisas. Exato, né? Exato. Você aprender a tomar essas coisas como lições pra você crescer. Total, assim. Total. É, mas, cara, foram anos muito fenomenais, assim, cara. Pode crer. Eu não me arrependo. Não foram todos anos lindos, mas, sim, foram necessários. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Qual foi o melhor momento pra vocês do Kotaku, por exemplo? Eu acho que foi assim que você entrou, Falcão, que a gente começou a fazer os podcasts. Eu acho que sim, acho que sim. Que a gente começou, porque a gente estava pensando ainda na ideia do podcast, a gente ainda estava moldando todas as ideias que a gente tinha. Tinha uma, pode era crer. Um turbilhão de ideias naquela época, uma empolgação forte. Uhum. E a gente começou a dar forma ao podcast, que nasceu Amigos do Fórum, nasceu aquela coisa da hora. O Kotaku estava tipo numa viés de alta, né? Sim. Lembra que o Amigos do Fórum era a nossa sessão de discussão semanal? Sim, né? No fim das contas era acabou isso. Transformando o podcast ali, colocando no meio. É, em termos de Kotaku, eu acho que deve ter sido mais ou menos essa mesma época também, que foi por causa e também junto com o podcast, mas que a gente passou a, sei lá, produzir 90% do que a gente fazia. Sim. Não era mais tradução, adaptação. Foi louco, né? Foda-se, azar. Vamos fazer o nosso. Isso foi a fase mais legal. Foi quando a gente amadureceu de verdade como site, eu acho, né? Que, tipo, a gente chegou naquele ponto e falou, não, agora a gente tá preparado pra fazer o bagulho, então vamos fazer o bagulho. Tinha a nossa cara, tinha os nossos textos mesmo, assim, né? No começo a gente tava muito preocupado com correria do dia a dia, deixar o dia. E liberdade a gente sempre teve, né? Mas até você perceber e falar, cara, tem a liberdade. Sim. Isso é verdade. E até olhando para o Kotaku e olhando para as possibilidades de emprego que aparecem aí na frente, a gente sente falta um pouco dessa liberdade que a gente tinha. É verdade. Por mais que muitas vezes a gente reclamava de muita coisa, a gente tinha uma puta liberdade. Eu só lamento por vocês não terem tido o prazer de conhecer o Totilo. Grandes momentos de se trabalhar no Kotaku. É, nossa, nem fala. Foi grande meu prazer. E as paçoquinhas. Mas assim, você falou de passado e futuro. Eu também, agora, é 10 anos que eu tô começando, que eu comecei a mexer com jornalismo, que eu me formei. É, nem todos os anos exatamente só fazendo games, mas sempre com games. E do Kotaku, que eu acho mais legal, assim, não só o que a gente fez naquela época, mas o que veio depois, né? Então, pô, uma cola com o Last Hit, o Falcão com o navio e o Red Bull, e o Mussa com as maluquices que ele tá fazendo, mais o segredo que ele tem. Que, ele não revelou ainda, mas, cara, com certeza é coisa boa. Isso eu acho muito do caralho. Cara, não é ficar preso no passado, no que você fez, mas é aprender ali e ter o impulso pra ir pra frente e fazer coisas novas também. Isso é bem do caralho. O que eu mais gostei foi que o Six, o aprendizado dele disso foi, tipo, ele viu tanto o Quero Café que ele abriu realmente o negócio. Ficou impregnado. Mas qual é a piada? Ele não conseguia o café? A gente entrava no Campfire e ele mandava aquele vídeo do velhinho. Sabe aquele vídeo? Quero café! Sei. Isso aqui é uma porcaria. Ele mandava esse vídeo todo dia de manhã. Isso era aqui é uma porcaria inicial, que não merda nenhuma. Era o vídeo do Quero Café e o GIF da mina tomando sua fichada na digo cara. Digo mais, olha, eu tenho aqui nos favoritos da Max Rebo aqui, pra mim tá guardado lá, eu tenho salvado esse GIF. Eu tenho aqui, cara, ali, ó. É verdade. Aí, ó, melhor. Falcão acabou de abrir o GIF, é real. É o GIF da mina da salsicha, cara. É, e aí virou o Six. A gente tinha os nossos memes lá. Não, eu fico chateado de verdade pelo Six, assim, porque o Six é um... O Six é uma pessoa ótima, assim, ele é um puta cara legal. E ele pegou a pior época do Kotaku. Ele só pegou bucha, assim. Ele sofreu. Pegou bucha, cara. Ele só se fudeu, cara. Ele só se fudeu. E a gente perdurou, cara. A gente perdurou. O Falcão ainda aguentou firme, depois eu falei, não. Mas e mais também, o Kotaku ainda tá aí com os mano lá, né? Eu ia falar disso agora, cara. Meu, tá muito legal. Sempre leio os textos do Isidro, cara. Menino aguerrido. O Marcos também. O Marcos também, o Marcos que tá também lá, muito legal. Bem. Eu gosto do jeito que ele escreve, assim. Ele tem um jeito de escrever muito gostoso. E o Isidro botando pra fuder com umas pautas interessantes. É. E eu fico muito feliz por ele, porque é um cara que sempre tava com a gente. Sim, ali. Ele, dá uma olhada aqui. Ele merece estar lá. Não, com certeza. Eu sempre pensei nisso. Não, lembra, o nosso primeiro Enem, ele tava lá. Ele é o nosso Charlinho, né, cara? Ele é o nosso Charlinho, cara. E estará sempre presente. Grande caminhando... Uhum. 300 km descalço na sala de terra. Inclusive. Ele só queria estudar. Inclusive, a próxima pergunta é de quem? Dele! Bruno Isidro, cara. É a pergunta, justamente isso. Mas diz aí, o que vocês mais sentem falta daquela época de podcast? O que preferem nunca mais ter que passar? Cara, eu nunca mais quero ter que lidar com uma gerência daquela. isso é unânime, eu acho. Isso é unânime. Isso era tenso, cara. Aliás, isso me lembra de contar uma coisa. Lembrei de uma coisa aqui, depois eu conto. Em off eu conto pra vocês. Beleza. Depois. É, cara, eu fico feliz de hoje eu não ter que mais me preocupar em fazer hot news realmente hot. Uh-huh. Saindo do forno, assim. Sim, isso sim. É uma coisa que me alivia, cara. Uh-huh. Eu, é assim, porque eu não sou jornalista, né? Tipo, eu venho de cinema, eu sou artista, cara. Você é um loucão, né? Eu sou um loucão, né? Na real. Eu tô aqui, tipo, e aí, galera? Vamos escrever umas paradas, né? É, então, tipo, eu gosto de, tipo, de cozinhar a palavra. Eu gosto de ficar cozinhando o texto um tempão, assim. Eu sempre tive com esse problema. Quando eu tava nos últimos, isso nos últimos meses lá, logo depois que você saiu, quando eu peguei... Eu tava sozinho, praticamente. E era só hard news, só hard news. E foi um dos grandes motivos de eu ter desanimado, deprimido e falado, não, vou sair daqui. A vontade que você tem um monte de ideia, mas aí você pensa, puta, eu tenho que escrever isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar do trailer, eu tenho que fazer o coisa. E todo dia isso. Não dá. E a gente já sabe, e assim, já tem muito espaço pra hard news em geral, sabe? Tipo, rolando assim. Com certeza. Já tem esse espaço, já tem a galera fazendo coisas legais e tal. Uhum. Porra, não tem por que falar a mesma coisa que outros 10 sites já falaram. Isso pra mim é o que me E aliás, uma coisa que até você comentou no Boteco Gamer, né? Uhum. Que o Stig publicou que eles não vão mais colocar nota nos reviews deles. Você viu, né? E o Falcão fez questão, bem feito. Porra, vai se fuder que agora vocês estão tipo, puxa. É, pô, todo mundo batendo uma punhetinha assim. É, vai se fuder. Porque quando o Kotaku fez isso, todo mundo ficou tirando com a gente, exatamente. Vamos explicar isso, que agora a gente exerceu a catarse aqui, mas vamos explicar. Tem um grupo de desenvolvedores e jornalistas de games aqui no Brasil, chamado Boteco Gamer, que eu, honestamente, não aconselho vocês entrarem lá, porque é só treta o dia inteiro. É, agora tá melhorzinho até. Treta e o Glauber botando ordem na treta. Né? E o Glauber apavorando os grande caras. Grande Glauber, Glauber, Glauber. E aí, enfim, aí no Boteco teve... comentaram que o Joystick, que é um site americano, pra quem não conhece, tirou as notas dos reviews deles, né? E aí a galera elogiando e falando, ah, que legal, tá. Aí eu falei, escuta aqui, é o seguinte, eu acho muito engraçado que na época que o Kotaku fazia isso e a gente realmente justificava e falava, todo mundo, acho, tipo, entendia, mas dava uma risada cínica, ou dava tipo, ah, pô, como é que vocês conseguem fazer isso, sabe? Era sempre com uma certa... um passo atrás, assim, meio com um certo cinismo mesmo, assim. E agora tá todo mundo aí, né? Todo mundo ficou duvidando. Pois é, né? E aí tá agora aí. Todo mundo caindo com as notas. Soubessem eles que não importa mais se tem nota ou não, ninguém mais quer ler review. Esse é o próximo estágio. Quem quer saber, né, da sua opinião sobre um jogo, se a pessoa pode ir ali, abrir o videozinho, acompanhar o jogo inteiro, ver se gostou ou não, lá comprar. Pois é, isso já dá um podcast, cara. Não tem mais, amigo. É foda. Você não forma mais opinião de ninguém, ele forma a própria. É foda. Próxima pergunta. Caio Faveiro. Fala, Bucas. Conheci vocês somente como navio pirata, não faço ideia do que seja o tão comentado Amigos do Fórum. Portanto, qual é o fórum? Quem são os amigos? Viu, isso é legal, esses caras que chegam do coisa. Bueno, explique. Você. Amigos do Fórum. Nasceu como uma sessão no blog. Basicamente, o Kotaku americano tinha o Talk Among Yourselves, que era uma sessão em que eles abriam um post lá, um dia de semana, pra galera trocar ideias sobre assuntos aleatórios. E a gente queria fazer o nosso também. A gente ficou pensando num nome, ah, pra Amigos do Fórum. Beleza. E era um post toda sexta-feira. Que a gente... é uma referência ao Fórum do UOL, na verdade, né? É, que nasceu no UOL. Tem também um vídeo. Vocês lembram do vídeo do Olá, Amigos do Fórum? Vocês lembram do cara que fazia unboxing de DVD comprado na Saraiva? Ah, era dele. Ah, sim. Mas que então, isso vem das profundezas da internet brasileira, né? Que nasceu numa inocência e, meu, ficou. Tanto que até tem um site que se chama Amigos do Fórum também. Tem. Notícias nerds em geral, uma coisa assim. E daí a gente botou Amigos do Fórum, que era bem o clima lá. A gente discutia off-topic, falava da vida e tudo mais. E chegou um momento que a gente decidiu fazer um podcast e E ficou, cara, mas qual o nome do podcast? Né? Puta, se a gente tivesse um nome legal pra podcast, puta, já pensou que legal se a gente tivesse um nome? E ficava lá, ô, mas ficava lá com o Taco Cast. Já fez o amigo do. Já pôs o Amigos do Fórum no ar? Não, pô, não. Faz o Amigos do Fórum, a gente tá aqui pensando no nome do podcast. Caralho, mas tem que fazer o Amigo do. Até que, porra, a bola pingou tanto na área ali que chegou uma hora que. A gente falou, né, cara? É real. Falou, pô, Amigos do Fórum. É. E daí foi o podcast que a gente fez, que era semanal, uhum. A gente trocava várias ideias. Tem o arquivo dele com o nosso grande Bruno Isidro, né? Inclusive. Uhum. Eu falei com ele outro dia, perguntei pra vocês, tá, Bruno Isidro? Ele falou, tá aqui. Ele passou um link, tá tudo lá. Então, assim, dá pra você linkar e depois também, se alguém quiser ouvir. O Marco Lata, você até compartilhou o primeiro do SoundCloud, né? Que a gente subiu no SoundCloud. A primeira que a gente botou no SoundCloud tá lá, salvado. Nossa, primeira edição, é. Isso é verdade. Engraçado, isso é relíquias, né? Relíquias, cara? Tá lá. Eu abri minha conta do SoundCloud, não sei porquê, essas semanas atrás, e tava lá, Amigos do Fórum 1 e o 2 lá. Caralho. Excelente. E aí teve, sei lá, quantas edições, não lembro. Umas 70, ó. 72, 73, eu acho. E, pô, era bem legal, assim, tinha coisas bacanas. Era divertido fazer, divertido ouvir. Era. Muito. E a gente começou, né, muito na humilda, né? Gravadorzinho ali no meio da roda, um pão de queijo do lado. Podcast, guardinha no fundo. Guardinha no fundo. Clássico guardinha. Mas é, esse foi o fórum e esses são os amigos, cara. E a próxima pergunta é do seu colega aí, Marcolino. Ih, rapaz, lá seu vem. Seu colega. Ives, aquele que é meio português, meu... cearense, né? Essa coisa maravilhosa que é Ives Aguiar. Essa voz de galã do Ives. Que... Tem muita voz, né? Ah, deixar claro, o Ives não joga de Phantom Lancer. O Ives é nosso mascote no Last Hit. Ele é o jogador que não sabe jogar, então ele fala, sobre da perspectiva de um jogador que não manja porra nenhuma. E ele faz uns textos muito loucos quanto a disso. Dá umas viagens da hora. E tá mandando mó bem lá no Last Hit. Tá botando ordem na casa. Quando não tô lá, ele vai lá, bate pau na mesa, fala, molecada, vamos trabalhar. O cara é bom, o cara é firmeza. Bacana, grande Ives. E ele manda, não tenho pergunta, só quero mandar todas as vibes positivas do universo pro Marcola. Obrigado. E falar que tava com saudades do Six, que não está aqui, e do Bueno. Só isso mesmo, um beijo no coração de vocês. Saudades. Você viu, cara? Pra mim, pra você. Não é, cara? Me senti meio magoado agora. Ele sabe, ele sabe as correrias, os corre hardcore. O próximo pergunta é do Felipe Nuck. Mas já mandando, como é viver em uma cidade sem água, luz e calor, chuva constante? Devemos nos preocupar com o Apocalipse, Mad Max ou Waterworld? Deu ruim. Cara. Eu ainda prefiro Fallout. Então, mas pode dar, viu, meu? Tão pior que estão falando. Eu não sei se é. Esse ponto eu já não acredito mais do que são especialistas, do que não são especialistas. Dizendo, assim. Quais são as previsões? Se vai acabar em março, em agosto. Isso, em dezembro. Tipo, tanto faz mais, assim. É tipo, o medo já tá instaurado e tipo, não, beleza, vai acabar agora. Eu acho que deu ruim, cara. Acho que deu, assim. Tá, é legal viver esse momento. Assim como em Destiny, né? Você tá vendo a história passar diante dos seus olhos. Aqui também a gente tá vivendo a história. Esse calor infernal, sem água, sem luz, um sol que não dá trégua, não tem nuvem no céu. Não tem água no reservatório, daqui a pouco a gente tá vazando daqui. Eu tô impressionado, eu gosto de calor, eu sou uma pessoa que tradicionalmente gosta de calor, mas cara, esse verão tá osso, cara. Tá horrível, não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo comer. É tipo estranho, perde, cara. Perde apetite total. Cara. É meio estranho. Eu já tenho um plano de contingência, descer lá pro sul de novo. Lá funciona. Voltar pra Minas. Volta pra Minas. Já era. Sem problema. A gente tá fudido, moço. Tamo na merda. Mandou a gente nascer nesse ninho de rato. Que bosta. Vamos pra praia, velho? O que você acha? A cara do moço que gosta de praia. Você pode morar, tipo, no sertão da praia, sabe? Onde tem uma florestinha, uma coisa mais... Eu posso azulejar a praia? Pode. Então tudo bem. O problema passar é areia. Um cimento. Passa bater um cimento ali. Cara, e uma história rápida de praia, né? Eu sou bem anti-praia também e tal. Aí minha namorada quis ir. Não, fim do ano, praia. Então, falei, tá bom, vai, vamos. Aí comprou os negócios e tal. Quando eu fui ver, eram 6 dias de praia. Eu falei, cara, 6 dias? Vou fazer 6 dias. Pra que tanta praia? E foi quando deu aquelas chuvas animais pós-Natal. Maresias ali. Que caiu maresias, caiu asfalto, ficou tudo bloqueado e tal. Pode crer. E era bem pra lá que a gente ia. Em Boiçucanga, que eu nunca conheço, mas é norte de São Paulo ali. E falei, putz, vai dar besteira, não vai dar certo. Mas aí a gente ligou lá, não foi aqui que caiu, por aqui tá de boa, tal, não sei o quê. E um dia antes da gente viajar, veio no jornal uma foto da praia de Boiçucanga com um... Não, é São Vicente, que lá é São Vicente e daí tem as praias. Aí tava lá, praia de São Vicente, com um container que veio da chuva. Assim, ficou um container na praia. Então, assim, era a praia, areia e um container de gigantesco e a galera olhando, assim, meio estranho. Falei, cara, que azar dessa galera de São Vicente, né? E aí fomos pra Boiçucanga, a gente pegou o contrafluxo e tal, não pegou trânsito, chegou rápido e tal, de boa, tal, não sei o quê. Chegamos, fomos almoçar num botequinho de praia, a primeira coisa que eu vejo, o container na praia. Era ali, porque Boiçucanga é parte de São Vicente, eu não sabia dessa... Dessa configuração geográfica. E era ali exatamente o container que tinha saído na Folha de São Paulo. Caralho. Cara, que achievement, que emoção, né? Sucesso. Que emoção. O que tinha no container, sabem? Cara, tava fechado, aí ficou aquela curiosidade. Depois, outros dias, a gente voltou lá, ele tinha sido removido para outro lugar, mas tava fechado ainda. E depois, na virada do ano, ele tava aberto, mas aí tava vazio. Então, não sei. A gente não pegou essa. Abriram e cataram o que tinha dentro, né? Foda-se. Play 4, tava cheio de Play 4. E uma última pergunta do Felipe, né, que é: e agradecimentos ao tio Tengu pelas altas dicas de Nihongo em seu ESC. Ah, de nada, cara. Que quando eu deixei aberto um ESCzinho lá pra... Enfim. O que é Nihongo? Nihongo, japonês. Ah, entendi, de japonês. É. Entendi. Que a galera pergunta, como é que faço pra estudar não sei o quê, como é que faço pra aprender não sei o quê e tal. Eu tenho dado umas dicas pra galera lá na pagininha. Legal, pô, fico feliz de poder ajudar, cara. Sempre que eu posso, eu respondo. Maravilha. Próxima pergunta do Felipe Dottori. Mas então, 2015 já tá aí e a treta tá formada. Dito isso, qual é a boa dos joguinhos nesse ano vindouro? Puta, verdade. Bloodborne. Eu tô achando, caralho, bem louco de assistir os trailerzinhos, os teasers que eles estão mandando. Cara, tá rápido, né? Sim. Você falou. Sim. E aquilo que eu não... Lembra que você tá me ensinando Dark Souls? Era tipo, Falcão... O escudo, Falcão. Rola, Falcão, rola. E tipo, esse é tipo... Foda-se. Rola, mas rola pra cima do bicho, foda-se. É. Exatamente. Eu quero muito jogar, cara. Quero muito jogar isso aí. É exclusivo o PS4, né? PS4, exclusivo. Mas é timed ou é... É exclusivo, porque a Sony que tá ajudando a fazer. Ah, é. Tava no perfil da... Ah, se fodeu, cara. Tem que comprar, cara. Não vai ter jeito. Vai ser o PS4 mais pra frente. Mas é, pra mim é isso. Mandar arrumar aquele... A coisa que eu mais espero... Do ano é Bloodborne, que sai em março. Assim. Pra mim é um bagulho que vai valer o ano. E o Zelda de Wii U. É, eu ia falar do Zelda. Eu certamente vou comprar um Wii U por conta dessa porra. Foda, né? É impossível, cara. Como é que... Tipo, o que eu vou fazer? Você viu aquele Zelda, cara? O que você vai fazer? Aliás, só um parênteses. Eu comprei Amiibos esse fim de ano. Você comprou? São muito bonitinhos, cara. São, né? São, muito. Eu comprei o Link, a Samus. Eu adorei o Link. Ele tá num movimento legal, assim, né? A Samus é animal, é tipo muito bem pintada, armadura, não sei o quê. E o Villager do Animal Crossing, que é muito simpático. Pode crer, muito pode simpático. Crer. Aquela carinha de psicopata. Os amigos estão muito legais, cara. Pode muito crer. Legais. Mas pra mim é isso, não sei vocês. Minhas esperanças pro ano é The Witcher 3. Witcher 3, né? Que eu tô bem interessado. O Cyberpunk. Mas é de agora? Sabe? Não, parece que ia ser final do ano, mas talvez vá cair em 2016, não pode sei. Crer. Mas eu tô bem empolgado pra ver o que vai aparecer desse jogo aí pra frente, talvez alguma coisa na E3. E na minha feguice, eu quero Majora's Mask. Eu quero jogar Majora's sim, Mask. Sim, total, cara. Justo. Mas de... Não tem muita coisa me empolgando, assim, não. Street Fighter 5, se sair esse ano mesmo. É verdade. Vai ser firmeza. Eu tô com a sensação que vai ser aquele ano em que anuncia um monte de coisa e depois atrasa um monte de coisa pra 2016. Mas vai ser pra PC, pelo menos, Street Fighter 5. O Street Fighter vai. Sai pra PC. A maioria das coisas vai ser pra PC. O Metal Gear vai ser pra PC. Sim. Eu tô com a sensação que Silent Hill cai pra PC também. Capaz, bem capaz. Então, eu não tô... Não tô eu fico triste porque eu não posso jogar o Destiny. Uh-huh. Eu não posso jogar o Bloodborne. E tem o outro... PS4, que eu, cara, exclusivo, que eu tava muito afim de jogar. Vou jogar um nome aqui. Mas eu esqueci o nome. No Man's Sky, velho. Isso! No Man's Sky, cara. Eu vou jogar esse jogo. É PS4 exclusivo? Até dizer... IPC. É IPC. Ah, então foda-se. Vou jogar pra caralho essa merda desse jogo, cara. Eu tenho certeza. É verdade, eu tinha esquecido desse muito jogo. Muito bem lembrado. Bem fazer louco. Nada. Não fazer nada no jogo. Mas eu vou só jogar. Dando um rolê. Cara. Só andando. Agora eu vou para o outro lado do universo. Esse e o Witcher 3, sem dúvida, são dois que eu tô esperando aí. E eu não sei, o... Como chama, cara? Aquele da... Você dá porrada nos caras, que tem a máscara do frango, que tem as máscaras... O Hotline Miami 2, né? Já saiu ou não? Não, eles atrasaram. Tá pra sair. Eu acho que ele vai ser mais do mesmo, né? Uhum. Ele é uma... Meu, eu joguei uma expansão que virou um jogo novo. Mas assim, sempre é legal... E não lembro de mais nada, assim. Acho que pra esse ano. Eu preciso trocar de PC, algum. Mas trocando de PC eu tô tranquilo. É, mas é basicamente isso mesmo. Mas sei lá, acho que vai ser umas coisas legais até, viu? Vai, vai. Aí um jogo de corrida, eu quero um jogo de corrida novo esse ano, não sei qual, mas faz tempo Forza, que eu não pego um jogo. Forza, é, vai sair o Forza. The Crew não é ruim não, cara. Não? Você jogou o The Crew? Não, eu vi só uns vídeos. Como corrida, assim, é. Ele é legal. Não, mas é mundo aberto, é isso que eu quero. É, corrida, não, mundo aberto. De boa, de boa. Dá umas curtições. Suave. Cara. Eu vou ver se eu dou uma jogada. Você não tá com... Você tá com lei, não eu tá? Eu tô. Eu recebi jogar. Naquele... Nos desculpe do Assassin's Creed. Do Assassin's Creed. Pô, desculpa aí pra gente ter fudido o jogo, então toma um jogo de graça. E não nos processem. E não nos processem. esse é bem a linha deles, assim. Muito bem. Pô, mas eu finalmente vou poder jogar GTA V, gente. Verdade. Cara, sim. Vou poder finalmente, oh, já fiz a pré-venda. E todo mundo falou que, tipo, é um dos melhores jogos do ano passado também. Tipo, é um relançamento, mas só pelo primeiro, pro jogar em primeira pessoa já é muito foda falar. Eu não joguei, mas foi... Ah, e tudo que eles andam construindo em GTA V tá maravilhoso, cara. É. Comunidade, sim, criadores de conteúdo, tá o bagulho online. É, não, tipo, é GTA muito é um dos legal mais streamados, né, que tem, uhum, de online, mais vídeo de YouTube diz que bomba. Você GTA, tipo, que Minecraft. Fez o Laranja Mecânica, sim, no GTA. Sim, sim. Ficou perfeito. Ficou assustador, cara. Sério, sim, cara. As cenas tudo certinha, cara. Sabe aquela cena que eles estão andando no rio e um bate no outro derrubando água? Certinho. Perfeitinho, cara. Caralho, velho. Foda, foda, né? Foda. Foda, foda. Foda, foda. É isso aí. GTA 6, então, pra 2015. Iago Caldeira. Olá, Bucas. Feliz 2015. Comecei o ano lendo o livro IC, do grande Randall Monroe, criador do XKCD. É, que é um quadrinho online muito foda, muito que foda. Ele fala bastante sobre matemática. E onde ele responde perguntas como: o que aconteceria se você rebatesse uma bola de beisebol a 90% da velocidade da luz? Qual é a velocidade máxima permitida para passar de carro por uma lombada sem morrer? Se os robôs causassem um apocalipse, quanto tempo a humanidade duraria? Fica aí minha indicação para a galera que curte o blog dele. Além disso, gostaria que vocês comentassem sobre qual pergunta vocês mais gostariam de responder que nunca ninguém perguntou. Caralho. Nossa. Caralho, desejo felicidades aí para esse navio lindo, cheio de pessoas, pernetes e com ganchos ao invés de mãos e um belo começo de ano. Muito obrigado para você também, Iago Caldeira. Cara, qual pergunta que nunca perguntaram para a gente no podcast... Essa é difícil. Aqui pesado. Já estão perguntando umas que nunca perguntaram disso, de, por exemplo, do melhores momentos do Kotaku, mesmo porque, tipo, uhum, é o pós da coisa. Então, sim, era algo, sim, que eu sempre... É, o pós-mortem. Então, tipo, isso já, pra mim, eu acho que já são perguntas ótimas, já, assim. Assim, está você percebido. Está feliz? Esse tipo de pergunta. Valeu a pena. Valeu. Para. Né? Pergunta uma coisa dessa, vai que eu respondo, sabe? Tipo, é pesado, cara. Qual é o sentido da vida? Então, exato. Eu já deve ter perguntado. Eu comprei esse livro no Kindle e você não comprou? Li ainda. É? Tá na tem fila. Tem o site onde ele bota essas perguntinhas, uhum, do IC, né? Tem o XKCD e ele fez um outro site só pra responder essas perguntas. E ele responde do jeito mais matemático possível essas coisas absurdas. É bem ele legal. Ele é muito foda, esse cara. Ele é muito foda. Eu gosto muito, eu gosto muito dos quadrinhos dele. Muito bem. Próxima pergunta. Ale Maldonado. Já que é um especial, amigos do fórum, eu tenho uma pergunta. Se eu colocar queijo ralado, tomates secos, folhas de hortelã no meu omelete, ele é considerado gourmet? Cara, só se o queijo for tipo um queijo indiano, búfala, que você só consegue... Não, búfala tem no Pão de Açúcar, amigo. Porra. Tô falando de botar queijo daqueles indianos que só vende no mercadinho hipster na esquina da sua casa, entendeu? Esse, aí sim ele pode ser considerado gourmet. Mas porra, cara, queijo ralado, tomate seco e folha de hortelã deve ficar gostoso no omelete. Não, bem deve de boa, legal, eu acho. Cara. Tá aprovado, pode fazer. Pode. Lembrando que sempre se coloca creme de leite e deixa ele mais leve, menos saudável. Isso é bem verdade. Então, obrigado, amigos Bucas. É isso aí, cara. Tá aprovado. É sempre bom, cara. Muito grato. Como eu aprendi a duras penas, o único omelete que não é bom você botar é a porra de frutos do mar, cara. Não faça isso. É muito estranho, velho. Tipo, ovos e frutos do mar não combinam muito. Não. Elzio Perazini Neto. Marcola, quantos monstros você já matou com sua plasma cutter? Ah, aquela gloriosa plasma cutter? Acho que sim. Do unboxing. Perigosa, né? É. Aquela cara de decepção que eu fiz, inesquecível, quando eu abri aquela parada. Cara, eu tenho certeza que eu já matei umas formigas com aquela parada ali. Assim. Ela fica ali parada, fica de pezinho escondido. Eu te contei que eu joguei o 3, o Dead Space 3. Por que você fez eu isso? Eu não sei, cara. Por que você fez isso? E assim, eu tinha percebido já a merda que tinha acontecido quando ele chega no planeta. Eu falei, puta que fudeu. Eu sei. E eu falei, bom, eu tenho que continuar essa merda, né? Agora começou. Mas eu me arrependi profundamente de ter continuado, porque tipo, não adiciona nada. Não, assim, não. É muito ruim mesmo. Ele subtrai, cara. É um subtrai. Jogo que consegue subtrair da série. É bizarro, né? É ridículo. Eu não me dei o trabalho de terminar pra escrever aquele livro. Mas não ia. Não Foda-se. Vale a pena. É foda, cara. É foda. É, próxima pergunta, Eduardo Mayrink. Navegantes, help. Esse ano começa o segundo ano do ensino médio. Caramba, cara. Novinho. Poxa. Porém, faço 18 no fim do ano. Ah, bom. E... Você traduziu EM como ensino médio de cara, né? Nem parou pra pensar, cara. Ué, segundo Você já tinha ano... estudado. Não, mas pô, EM, eu fiquei, pô, EM e tal. Não faz sentido? Faz sentido. Tipo, é alguma liga de algum jogo. É, já tá pensando. Ah, pode crer. Nossa, é verdade, né? Vamos, foi. Parabéns. Porém, faço 18 no fim do ano e a intenção é passar para uma faculdade e mandar um supletivo. Algum de vocês fez algo do tipo? Me dêem dicas. Nossa, eu nunca ouvi falar disso, nem sabia que era possível. Nem sabia que dava pra fazer isso. Pensava que... Desculpa. Não manchamos desses truques. Mas siga o seu coração. É, boa sorte. Boa sorte. Estude muito. É. E é isso aí. É, se você não estudar muito, você vai acabar fazendo letras. Cara. Você não vai gostar, cara. Muito bem. Próxima pergunta do Arthur Eloy, outro que tá sempre aí, né? Cara? Desde o Kotaku, né, cara? Desde o Kotaku, cara. E agora ele tá maior inclusive que todos tá nós, com, cara. Inclusive ele tá com o site dele lá, que eu não lembro. Scooby-Trovers. Tem umas coisinhas bem legais, tô gostando. Tem também. Me tem carregou um CS outro dia, fomos lá jogar um CSGO. Caramba, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas ganhamos. Muito boa. Arthur Eloy, nossa, meu coração, caras. Tantas saudades dos amigos do fórum. Posso deixar meu singelo pedido para que o Falcão faça o repita aquele... Ele costumava fazer anunciar o icônico dicas@kotaku. Cara, será que a gente consegue entrar nesse e-mail ainda? Eu acho consegue. Acho que a gente ainda consegue entrar nesse e-mail. Eu recebo e-mail do Bueno. Até redirecionado pra mim até hoje, cara. Sério? Ah, às vezes o Renato me manda uns e-mails. Eu mando. E eu nem tô sabendo. O seu e-mail da renovação da live. Nossa, veio pra mim. Live. A live do Kotaku. É. Caramba, não, é o... Que maravilha isso. Eu esqueço de pedir pro Isidro pro cara cortar o e-mail, Falcones, você sabe que nós ainda estamos no expediente do site, né? É verdade. Eu, você e o Leandro. Nenhum deles faz parte do site. É verdade. Nenhum deles. E nós estamos lá ainda. Perduramos. É verdade, cara. É engraçado. O Dicas claramente existe ainda. Ele existe inclusive, ainda. A minha homenagem pro Dicas foi quando eu fui abrir o e-mail de contato pro Last Hit. É dicas@lasthit.com.br. Justo. Aí, ó, viu? Kotaku@lasthit. Então, mano, vamos fazer assim, cara. É, a gente puta, às vezes vai... eu falo Kotaku, cara. Eu tô gravando lá. Meu... Oh, então você pode mandar um e-mail pro dicas@kotaku. Puta que pariu. Sabe o que eu faço ainda? Direto. Eu falo... Amigos do fórum, aí eu falo o número, tipo, não. Nossa, não. Eu faço isso. Direto. É foda, isso ainda acontece. Quando eu fui gravar o primeiro First Blood, eu falei amigos do fórum. Quando foi, sabe quando você fala, olá, amigos do fórum. Uh-huh. E, opa, não dá mais. Mas cara, sabe o que eu acho que a gente pode fazer? É, a gente, vamos mandar uma saraivada de e-mails para dicas@kotaku, fazendo justamente o truquezinho. Então acho que você pode falar, moça. O quê? O dicas@kotaku, tipo, se vocês quiserem mandar um e-mail... Agora? Tipo agora? Tipo agora. Tá e bom. Aí eu mando esse repita. Tá bom. Vamos lá. Se você quiser mandar comentários, dicas, outras informações, você pode usar o nosso glorioso, único, o majestoso dicas@kotaku.com.br. Repita! dicas@kotaku.com.br. Mandem e-mail para Fantasma que lerá algum dia essa caixa maldita. Mandem várias bostas. Essa é a nossa própria cápsula do tempo, exatamente, né? Exatamente. Mande uns negócios um dia a gente abre. O Isidro vai estar lá de olho no coitado. Então é isso que eu ia falar. O Isidro agora tá ouvindo, ele vai falar: caralho, eu vou abrir essa caixa. Filho da puta. Deve ter um monte de coisa aí, pode crer. Isso se ele souber a senha da parada, que é capaz dele não saber. Cara, é capaz ele saber, cara. Porque eu passei as senhas que você tinha. Ah, passou. Porque eu trampei com ele na época. E o Leandro também pegou as mesmas senhas que a gente. Então, a gente não pode ficar falando essas coisas, porque vai que tipo, isso é uma moto brecha de segurança que tem no Kotaku, assim. Mas, enfim. E o Arthur Eloy ainda completa aqui. Ah, e ainda é válido ouvir Dias da Semana, do Sérgio Malandro? Sim, cara. É. Essa música é muito da hora, cara. O resto da vida. Isso foi um dos grandes legados do Six, né, cara? Sim, foi. Essas músicas bosta, música foda. Meio bichona, assim, que a gente ouvia. Foda, muito foda. Domingo, eu quero te amar. Cara, acho que os pontos altos... Em termos de trilha sonora, na época do Six, foi essa e a música do banheiro do Gugu. Puta, uba. Foram, tipo, claramente os pontos altos de trilha sonora, foi assim. Foi muito bom, cara. É, abraço, Bucas e amigos. Muito obrigado, Arthur Eloy. Foi uma mensagem emocionante. E aí nós temos as últimas duas perguntas. Leandro Faria. Ele faria uma pergunta e está fazendo. Saudações a todos... É, acontece. Saudações a todos os Argonautas. Como estão? Estamos bem, estamos aqui gravando um podcast. Após cruzarem essa odisseia cósmica e se unirem hoje formando um grande Megazord, não tenho perguntas para vocês, mas um pedido. Ó, foda, hein? Façam um elogio sincero para o Minguinho do Lado. Ah, que fofo. Oh. Gostei. Façam um elogio sincero para o Minguinho do Lado. Posso começar? Começando pelo Moço aqui, já que tá mais do lado, mais próximo que tem aqui. O Moço é um dos caras mais trabalhadores que eu conheço, de verdade. Toda vez que eu, tipo, eu estou slacking on the job, assim, eu, tipo, eu penso no Moço olhando pra mim e falando, tipo, Falcão. E aí, eu, tipo, nossa, eu preciso, não, eu vou trampar. Aí eu consigo trampar. Nesse sentido, realmente funciona. E também é um dos caras que tem mais conhecimentos profundos e sagazes, assim, sobre muitas coisas diversas que ninguém mais presta atenção. É isso que eu acho. Muito obrigado. São seus olhos. São seus olhos. Ele muito ficou obrigado. Até vermelho o Moço aqui. Eu fico envergonhado, eu não consigo lidar com essas coisas. Mas é verdade, assim, isso foi que eu aprendi com todos, obviamente, no Kotaku, assim, mas, tipo, isso foi especificamente que eu aprendi do Moço, com certeza, assim. Muito obrigado. É minha vez? Sua vez. É minha vez agora? Sua vez. Tudo bem. Bueno, além de você ter costeletas formidáveis. É verdade. Cara. É que agora ele tá com a barba completa e tal, mas às vezes. Tem que dar um trato, né? Eu acho que se o Kotaku chegou onde chegou, todo o sucesso que a gente teve foi por causa da sua liderança e porque você soube montar uma equipe boa como a nossa. Isso verdade. Vale como elogio pra todo mundo. É isso, né? É legal, né? E porque você soube encarar. A barra bizarra que era lá dentro do Kotaku. Pra manter, e não deixava cair. Pra manter a gente unido. Pra manter a gente unido e não desanimar, não importar se acontecesse. Por causa das exigências esdrúxulas da galera. Gerência, né? De coisas assim. Então eu acho que você foi um cara que foi muito importante pra nossa formação e pra gente ter aprendido muito e chegado até onde a gente chegou hoje. Bom, além de você ser muito parecido com aquele ator pornô. James Dean, é verdade, cara. Eu achei que ia passar essa. Não, não. Jamais, cara. Jamais. Agora ele tá com a Stoia, cara. Ele tá meio casado com a Stoia. Ele casou com a... Que incrível, cara. Vida, porque eles sempre tiveram uma química muito sentido, boa, né? Uma química muito boa. Faz sentido. Mas sem o Bueno não estaríamos daqui, né? Então. Principalmente eu e o Falcão, acho que a gente não estaria aqui. Totalmente. Não, e eu acho que tem uma coisa de... de legado também, assim, que ficou, tipo, porra, o Red Bull Games certamente não existiria da forma que existiu se não fosse pro Bueno, pelo que o Bueno me ensinou e tudo mais. Coisa com o e da forma que eu enxergo jogos e tudo mais, tipo, isso é totalmente com algo que certeza. Eu aprendi. A pegada que eu aplico no Last Hit vem da ideia que o Bueno colocou nas cabeças. Né? Mas foi tudo junto também, né, cara? Vocês, um lance que tinha... Não era fácil pra ninguém. Assim. Eu falei, assim, é legal, na teoria é legal, a gente tem liberdade e tal, mas assim, não era o lugar mais estável do mundo e não era as melhores condições do mundo. Então, pô, vocês também tiveram que acreditar muito e entrar e ir na fé. Que era mais ou menos os paralelos que eu faço, é meio que, cara, a gente era mais uma banda do que uma redação de jornal. A gente tem essa visão, a gente... Concorda, acredita nisso? Porra, vamos fazer um disco da hora. Era mais ou menos isso. Foi isso e mesmo. Acho que, pô. E fazia foi um disco todo dia ali, né, cara? Era um disco todo dia. Eu tenho que falar do Macola. É isso? Por favor, O Macola, cara, ele. Quando ele entrou no Kotaku, foi bem. A gente conhecia pouca coisa, assim. Muita gente mandou currículo, e-mail, tal, não sei o quê. E a gente escolheu o Macola com base em pouca coisa, sei lá, uns textos que ele mandou, currículo, uma conversa que a gente trocou, mas acho que o que chamou atenção, assim, e que depois a gente foi vendo, eu falei, cara, realmente é da hora, é legal, é o lance como ele não repete os clichês, assim, então isso ficava muito claro nos leads, no começo dos textos, você falava, puta, até quando você começava a ler um texto, falava, acho que aquele vai cair num clichê. Ele falava, opa, da hora, vou continuar lendo. Que é um jeito um pouco literatura, né, de como você contar uma coisa de um jeito interessante. Que em jornalismo é isso, cara, não é você contar o que aconteceu, mas é você ter a visão maior da coisa e o que, que importa dali que aconteceu, né? Sim. Tem um exercício que, de jornalismo que eles falam, eu lembrei disso agora, que é o diretor da escola anunciou que na quinta-feira vai haver uma viagem para não sei o quê, onde vão palestrar, não sei quem. Qual é o lead? Aí todos os alunos vão lá fazer o lead e tal, não sei o quê. Aí todo mundo erra. Não, o lead não é esse, o lead é não vai ter aula quinta-feira. Então é uma fábula, assim, mas para ilustrar isso, sim, cara, aqui. E isso no texto é legal. Hoje a gente fala, ninguém mais gosta de ler, ninguém mais lê, ninguém quer ler. Mas você sabendo escrever, cara, você sabe fazer todo o resto. Porque saber escrever é saber o raciocínio, saber uma porra de outra coisa. Total. E acho que isso do Marcola é bem legal. Assim, ele consegue contar de um jeito bacana os bagulhos. Aliás, acho que isso pode até ser estendido, assim, ele é um bom contador de histórias, né? Porque todas as histórias mais memoráveis que tem no Kotaku são do Marcola. Tendo a vida que ele tem, é mais fácil, mas, assim. Mas eu acho que não é só a vida que ele tem, era a forma que ele contava, sim, cara. Sim. Era tipo, era a sequência de eventos era muito interessante. Sempre foi. Tem que formar uma narrativa legal pra sua vida. Exato. Assim, o que, que você vai deixar? E você tem essa narrativa, assim. Tem que acho construir que uma sabe, boa, né? Narrativa. Mesmo que você tenha um dia de bosta, você tem que encontrar alguma coisa pra formar uma narrativa. Seja boa, seja ruim, você tem que contar uma historinha. Na sua cabeça, pelo menos. Vira um super saiyajin aí na sua cabeça e vai fazer as coisas. E vai fazer as coisas. Não, mas é bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo, acho. Deixa eu falar do sua Falcão. Sua vez. Falcão, se nós somos uma banda, você é o baixista louco, que às vezes sai da linha e começa a tocar umas paradas muito loucas lá e não tá nem aí pra nada. E foda-se, eu vou tocar isso aqui agora. E fica muito foda. Esse que é o ponto, assim. Às vezes a gente tava lá numa pira ali, fazendo uns negócios, e de repente apareceu o Falcão. Pô, cara, eu tô com uma ideia muito louca de pegar os Yahoo do GTA, os Yahoo Resposta do GTA V, umas coisas que a gente falava, caralho, de onde veio essas ideias, cara? E daí ele botava, fazia funcionar, colocava no papel, fazia chegar lá e sempre... O texto da minhoquinha, até hoje. É. Que, tipo, até hoje, transformou uma notícia que, porra, beleza, legal. No primeiro que foi puta de um sucesso, estardalhaço, não sei o quê. Mas o jeito como você conta aquela coisa, assim, é o jeito mais louco e viajado, maluco, que faz todo mundo curtir. Até essa acho que eu sou pegado em todos os textos, quando você escreve a review... Você encontrava umas loucuras no texto, no jogo, assim. Você viu umas coisas no jogo que era, assim, porra, você falava, caralho, não dá pra ver isso sem ter a cabeça do Falcão. Só que daí, depois que você explicava, mostrava, a gente fazia todo sentido. Eu vou concordar, vou fazer uma ressalva. Não é fácil editar review do Falcão. Não, isso é fato. Não é fácil. Eu acho que texto de modo geral do Falcão. Eu sou maluco. Eu me lembro do seu review do Resident Evil 6. É que, tipo, o texto estava bom, mas eu tive muito trabalho em deixar ele coerente. Você tem que rodar o defrag, né? As ideias estão todas ali. Você fala, caralho, foda, mano. Só queria fazer essa ressalva. Esse é o meu flerte com a esquizofrenia. Sabe? Assim, tipo, não tem graça se você, tipo, não, deixa eu te mostrar aqui. Uh-huh. É isso daqui. Sim. É isso aqui, eu acho, tipo, cola aí, galera. Que louco. E é legal nos textos que às vezes a sensação é que o Falcão pensou mais rápido do que ele escreveu. Isso acontece. Tá digitando e de repente começa a digitar outra coisa e daí volta. É meio Machado de Assis a parada. Faz umas digressões loucas. Oh, valeu, cara. Obrigado. Isso é uma coisa que, tipo, sempre me... O tesão de escrever as coisas de games pra mim era isso, assim. Cara, isso eu tenho problema com isso até hoje. Tipo, tá bom, faz um texto básico aí sobre Solo Kill. Tipo, não, velho. Spota básico na palma. É impossível, tipo, eu não consigo, cara. Me deu alguma coisa, tipo, alguém usou drogas no meio desse evento? Tipo, aconteceu alguma coisa ridícula, assim, tipo, louco. Então aí vai, assim, sabe? Pô, legal, né? Essa foi uma das perguntas que nunca fizeram pra gente. Foi legal, tipo, foi legal mesmo. É uma boa. Excelente, boa, excelente. Né? Aí no próximo a gente faz a volta. Ano que vem, na próxima temporada a gente faz a volta. Tem que lembrar, hein, Leandro Faria, vai ter que ouvir até ano que vem aí pra mandar de novo essa pergunta. E o último é do nosso enigmático Ask W Water Closet. Uh-huh. Olha, é quase uma competição de esporte que acontecia há 10 anos. Né? Exatamente, assim. Que ele manda aqui, quantos mussas se precisa para fazer uma canoa? Essa é uma boa pergunta. Cara, não faça canoas com mussas, cara. Não, eu não diria que ele é um material muito bom para se fazer canoas, assim. Eu não flutuo muito bem, não sou muito resistente. Se você pula numa piscina, você sabe boiar? Sei. Isso já é um começo. Porque tem muita gente que não sabe. É verdade, inclusive a Agnes não sabe boiar. Aí, a gente tava tendo essa discussão outro dia. Viu? Que, tipo, porque eu não sei nadar direito. Tipo, sou meio ganso na piscina, assim e tal. Pode crer. Mas falou, mas você sabe nadar? Eu falei, eu sei nadar. Ela, eu não sei nadar. Falei, como assim você não sabe nadar? Só, tipo, ficar parado na água, assim. Não, mas eu não sei nadar. Era uma informação nova, assim, pessoas tipo, que não sabem boiar. É, assim. Tipo, não sabe boiar mesmo, de fato. É, tipo, é, cara, isso é engraçado que é meio que nem. É, a gente também fala que, tipo, o cachorro tem instinto automático, você joga na água. Vai nadar e tudo mais, né? Só que tem um cachorro de apartamento ridículo que quase não tem um focinho. Aí eu fui, tipo, na piscina, numa piscina de água de cachoeira e tudo mais. Então dava pra entrar, porque senão com cloro pode todos os cachorros. Então. Mas aí eu falei, vai, Vesgolino. Você vai conseguir, cara. Eu joguei, ele foi assim, eu, tipo, aí você vê a alegria nos olhos dele, tipo, da hora, eu tô fazendo algo novo. Ele encostava na borda, ele tentava, tipo, enganchar com as garrinhas, assim, sabe, as unhas. Ele afundava, cara. Você via a imagem do desespero na cara dele, tipo, afundando aos poucos, assim, de tipo, o que está acontecendo? Isso não deveria acontecer, assim. Isso não virou uma tirinha ainda? Ainda não, cara. Não. Mas deve virar, cara. Mas eu lembro de, tipo, de ele estar afundando e olhar pra minha cara de, tipo, de decepção, assim, que sabe? Que tipo, você fez comigo? Por quê? Por quê? Eu não mereço isso, assim. Mas é. Boiar e nadar. Terminamos, cara. Ufa. Perguntas. Cacete. Mais. Cara, sempre com a gente, né, cara? 2h10, velho. A gente é muito, muito escroto, né, cara? Então, vamos terminar essa bodega que está chovendo para caralho, eu diria. Não está? Está. Parece que sim. Parece que sim. Vamos terminar com as dicas e vamos já voltar. Truques, cheat codes, PlayStation, macetes é a palavra. Ai, trapaças. Vamos trapaças. Game Shark. Puta, lembra dos códigos do Game Shark que você tinha que anotar e botar manualmente? É, caralho. Pena que sumiu o Game Shark no final das contas. Era louco você dar umas quebradas no jogo. No sim. Mas enfim, voltando, dicas. É, a primeira pessoa que tem dica aqui é o Marcola, que é sobre um livro que você está lendo. Deixa eu pegar o livro para me recordar do nome certinho. Mas eu estou começando a ler esse livro aqui, do David Kushner, que é um jornalista de games há muito tempo, e ele fez uma história do GTA, acompanhando a história da Rockstar e do GTA, e de todas as tretas que tiveram no desenvolvimento, e todas as tretas que tiveram na mídia em relação ao GTA. Ele começa na Escócia, com o desenvolvimento lá ele na Escócia, começa, ou ele já começa desde o comecinho mesmo. Entendi. Desde a história do GTA, primeiro do GTA. Primeiro GTA, aquele que era de cima. É, que era um jogo chato pra caralho no começo. O 2 era louco. O 2 era legal. Agora tinha o Elvis. Mas, lembra do Elvis? O conceito era chato. Ele virou o GTA pro acidente, assim. O cara vazou, atropelou. Falou, pô, legal atropelar. Legal isso aqui, né? Tipo, é verdade. Né? E ele foi traduzido recentemente pela editora Darkside, uma editora nova que tá fazendo uns livros que bem bacanas. Que nome infeliz, né? É isso que eu ia falar. Podia ter um nominho. Tá fazendo uns livros com umas edições bem bacanas. Esse livro aqui é capa dura, tem uns desenhos bonitinhos, só tem uns carros meio bizarros aqui, mas beleza. E em inglês ele chama The Outlaw, e aqui virou O Grande Fora da Lei, a origem do GTA. Muito bem. E você encontra aí, acho que tá cinquentinha. Você lembra, vale a pena e tá bem maneiro. Você tá lendo já bastante ele? Eu tô, não, comecei agora. Começou agora? Comecei agora, comecei cedinho. Você leu alguma coisa interessante já que você falou? Ainda não. Tá bem cedinho, eles estão começando, estão decidindo as coisas sobre. Mas depois eu vou mas deixar. Mas tem histórias muito boas, viu? Tem muitas histórias boas. Eu já tinha. O Falcão, o Renato já tinha lido faz um tempo. Você leu, né? Eu li. Acho que eu destacaria a história, toda a história do Hot Coffee. Cara, é uma história sensacional, assim. E ele explica muita coisa dos bastidores que na época a gente não tinha esse contexto. Sim. Aí você começa a entender muito melhor, cara, questões de software, de programação que influenciaram nisso. Não é só uma safadeza. Meu, não é só isso, né? É interessante. Entendi. E ele que escreveu o livro da ID Software também Masters of Doom, que é muito bom. A minha única ressalva é que na parte de trás do livro, eles explicam o livro assim, ó. David Kushner nos conduz por uma divertida jornada com altos riscos e lucros exuberantes do mundo cada vez mais acelerado dos games. Players da bilionária indústria que movimenta mais dinheiro que Hollywood. É bingo do release, né, cara? Não. Meu Deus. Tava indo bem. O livro é bom, mas pô, se eu fosse só lendo isso aqui atrás, eu ia ficar bem triste. Contra a capa. Muito bem. O próximo pessoa que tem aqui uma dica é o Mussa, de certos vídeos bizarros. Que é isso? É de um cara que chama Geladeira Mágica. E ele faz uns remixes bizarros com coisas da vida real, com aberturas de anime, por exemplo. Ele inventou, ele usou aquela abertura velha do Domingão do Faustão, que o Faustão fica gigante na cidade, sim. E botou uma música de série de Tokusatsu em cima, fez um remix de abertura de Naruto com a seleção brasileira, foda, Cidade cara. Alerta, tipo, o cara faz ele transforma coisas da vida real em aberturas de anime e é muito engraçado, assim. Foda. Então, se você procurar Geladeira Mágica no YouTube... Vai. Tem vários vídeos engraçados. Coisas. Eu recomendo o do Faustão e o do Cidade Alerta. São os mais legais pra mim. Assim. Hoje vale a pena assistir. Você mostrou também o do Evangelion. O do Evangelion. Eleições 2004, Evangelion. Neogênesis Eleições. Né? Neogênesis Eleições. É engraçado também. São uns vídeos bem, bem legais. Muito bem, muito bem. E a outra, última dica é do Bueno. Esse lance aí. É o Gumo? Então, são duas dicas em uma. Que é Gumo é um filme de 97. Aham. Uh-huh. Do nosso amigo... Harmony Korine. Ele foi roteirista do Kids, né? E aí ele é o diretor desse filme. Mais recentemente ele dirigiu aquele Spring Breakers. Esse eu não vi ainda, mas fala muito bem. É muito, muito bom. E o lance do Gumo, cara, é doença, né? uma cidade meio destruída, meio sem muitos atrativos, muita pobreza. E dois molequinhos que saem lá na vida. E é bem desconexo, assim. Não tem uma história, uma coisa... muito grandiosa, mas tudo que vai acontecendo, você fala, cara, que loucura. E é um tipo de filme caótico que eu gosto muito, assim. E ele tem uma cena, que nessa cena toca a música que a gente está ouvindo aqui, uhum. Que é a música Dragonaut, uhum. de uma banda que chama Sleep. Exatamente. Não conheço muito dessa banda ainda, mas vamos ouvir mais. É esse tipo de metalzão. Stonerzão. É, assim. Isso. E a cena é maravilhosa, quando eles estão no alto de uma rua... E vão descer de bike, assim, os dois molequinhos irmãos. Agora não lembro se são irmãos ou não, mas dois molequinhos vivem juntos lá. Uhum. E eles vão descer de bike à rua e começam a tocar essa música. Cara, é um peso muito forte. Foda. Muito impactante. Então, pois é, são duas dicas em uma. Gumo, do Harmony Korine. E Gumo, G-U-M-M-O. E também a música do podcast, cara. Dragonaut. Dragonaut, do Sleep. E última dica, bem rápida. Human Car Sounds. Pesquisa Human Car Sounds, que é um fenômeno tão maravilhoso. A gente falou de tantos fenômenos maravilhosos aqui, mas Human Car Sounds é muito o futuro, que são pessoas extraordinárias que conseguem fazer sons de carros com a boca, usando simplesmente a boca. E é perfeito. Você achava que beatbox é uma coisa super grandiosa, cara? Veja esses magos do Human Car Sounds. A gente vai deixar uns links aqui. Tem um dossiê no nosso Flatout, que é a reencarnação do Jalopnik, né? Da época do Kotaku. E tem um post bem legal no Flatout com uns caras muito ninja nessa arte. E isso vai mudar a vida de vocês. Ah, o nosso amigo que perguntou sobre o que fazer quando terminar o ensino médio. talvez. Aí se tem você, um... né? Pode ser um ramo de atuação que. Então, como é que é os Human Car Sounds? Human Car Sounds. Car Sounds. A gente bota o link depois aí pros mano. Muito bem. Excelente, excelente. Excelente, hein? Várias altas dicas da hora, cara. Né, porra. Muito bem, cara. E terminamos, cara. Ufa! Maravilha. Então, vamos... gostaria de saber aí, dar últimas mensagens. Conclusões, as últimas mensagens. Marcola, comece você. Muito feliz de estar aqui. Muita saudade de todos vocês. Também. Muita nostalgia também, pegada, a galerinha, todo mundo junto aqui, conversando, batendo papo. E espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Continuamos aí, continuamos na luta, continuamos cada um fazendo a nossa. No aí. Corre louco, né? No corre louco. E se vocês quiserem conversar comigo, ver o nosso trabalho, lasthit.com.br, no YouTube Dota Last Hit. Maravilha, maravilha. Bueno. Da hora, muito bom aqui reencontrar a galera. Um podcast, fazia tempo que eu não participava, sempre da hora trocar essas ideias e receber pergunta da galera. E eu queria, quem quiser aí ver, tô no Twitter mesmo, Buenaut, vai lá, a gente troca umas ideias. Buenaut no LOLzinho também, quem jogar, há de lá que a gente joga uns aranzinhos. Quem tiver precisando de um suporte, né? Tá aí. E entrem no League of Legends, br.leagueoflegends.com também, para saber as últimas novidades por lá. E uma mensagem para iluminar a vida de todos vocês é... Olha só. Meça suas palavras, parça. Parça. Meça suas palavras, parça. Muito bem, muito bem. Espetáculo. Mussa. Cara, é um prazer inenarrável estar aqui em vossa presença mais uma vez. Eu adoro quando você usa esse termo, inenarrável. Esse termo, inenarrável. Tanto de estar de volta gravando o Navio Pirata, quanto de estar junto com a galera de novo. Faz muito tempo que a gente não se reúne. Fazia. Sempre ou tá só o Marcola, ou tá só o Bueno. É difícil a gente conseguir reunir todo mundo de novo, então é muito legal. É que dessa vez eu fui esperto e, tipo, falei com todo mundo antes. Sim. Organizei. Foi mais inteligente da sua... Foi um pouco mais inteligente dessa vez. Mas, porra, muito foda, e muito foda conversar com a galera de novo. Como eu disse, não vou estar presente toda vez aqui, mas sempre que possível vou mandar um salve. No meio tempo, estou lá no glorioso Twimpster, @ Tengumaru, onde você pode ver um velho gritando contra as nuvens. Basicamente. Essa é a descrição do seu Twitter. Assim. Ou eu tô também, se quiser mandar alguma pergunta, estou lá no ask.fm/Mucioli. Muito bem. Eu respondo perguntas sobre mangá, anime e japonês e sobre a vida. Também estou lá no Crunchyroll. Sim. Né? Escrevo algumas coisinhas para eles e tal, mas estou traduzindo coisas que infelizmente não posso falar o que é. Mas deu uma ideia aqui já mais ou menos do que pode ser. Estamos lá no Crunchyroll e novidades de Crunchyroll em breve, para quem curtir essas paradas loucas do Japão. Louco. E é isso, acho que é isso. Maravilha. E bom, também repito tudo, foi um prazer, é muito da hora assim, sempre reunir. A gente precisa realmente fazer isso mais vezes. Espero que, cara, pelo menos esse podcast vire uma tradição anual, assim, no começo do ano a gente chega, dá um salve aí, como é que tá, sempre que possível, porque é divertido e eu fico feliz, como eu falo também, como você falou também, moço, da recepção da galera, assim, tipo, ver como a galera curte quando a gente se reúne pra conversar, eu acho isso muito legal. Sempre legal. Um salve pro Danibas, muito salve, prazer Danibas, conhecer o Dog. Um abraço pro Danibas. E antes da gente ir, moça, fecha com aquele grande... Aquele grandíssimo jabá, por favor. Muito bem. Então, para quem quiser mais Max Tribo na nossa vida, você tem várias opções. Você tem, obviamente, nosso podcast, Navio Pirata, que é toda quinta-feira. É que continua sendo quinta-feira? Continua sendo quinta-feira. Então, toda quinta-feira tem Navio Pirata, o podcast da Max Tribo. E, bom, agora não tem mais para periodizar as tiras. De vez em quando tem tiras. De vez em quando. Basicamente, o que depois a gente vai falar mais extensivamente sobre isso, mas vamos tentar várias coisas novas, né? Em 2015. Animal. Tipo, vamos desbravar novas frontes, assim. Mas quadrinhos continuarão, a gente só vai fazer coisas diferentes de quadrinhos esse ano. Mix Ribble tá valendo ainda? Valendo uma vez por mês. Mix Ribble toda primeira sexta-feira do mês, tem Mix Ribble. Sem cair o gravador, quase aconteceu um desastre aqui, além disso, a gente tem várias opções para saber as autorizações, o conteúdo do Max Tribo. Você tem nosso site, que é o maxtribo.com, sem BR, né? Sem porque BR, nós somos internacionais. Você tem o Somos Max Tribo no Facebook, facebook.com/somosmaxtribo, que é a nossa página, onde a gente posta todo o conteúdo, todas as tiras, todos os podcasts, todas as mixtapes, exatamente. Todas as imagens, todas as coisas tudo que da vida, quiser. Tudo tem lá. Sim. Também tem o Conversa Max Tribo, que é a nossa comunidade cheia de gente legal. Sim. Sim. É a comunidade mais legal da internet. Exatamente, eu acho também. Com as pessoas mais firmeza da internet inteira. Todo mundo se respeita pra caralho. Pra caralho. Tem uma discussão mó legal. Sim. É muito da hora. E também tem o Twitter. Sim. Né, o Twitter, que é o @maxtribo_. O underline é importante, que senão você cai no perfil de um cara que na verdade o Twitter faz uns 6, 7 anos. Provavelmente. Por aí. E é isso. Não esqueci de nada, né? Não, mandou bem. Então é isso. Então, muito obrigado aí todo mundo que ouviu. Mandem aí também mais perguntas. Semana que vem estaremos de volta com mais podcast, mais novidades. Max Ribble vai fazer coisas muito divertidas em 2015. E esperamos encontrar os amigos do fórum mais uma vez no ano que vem. Ou, quem sabe, em outra data mesmo, na verdade. Estamos sempre especial. Aí. 2015 é tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Então, fechando com essa... maravilhosa máxima. Nós nos vamos agora. Muito obrigado, galera. Falou. Valeu. Falou, valeu.